Quarta-feira. É verdade, é verdade. Pô, só ficando no X-Jogo Mequetrefe, ele tá louco, cara. Real. É. Essas porcarias. Não, e final de semana o Flamengo ruim, e Vasco também foi não, bom. Não, ontem os dois jogos foram bons. Os dois jogos foram bons ontem. Quais dois jogos? É, São Paulo e Marília. Não... O Real e que o RG não viu o jogo, parece que não tava lá, não deu, não chegou como no start. Tô brincando, lá, tô tá brincando. E o Flamengo mais foi bom também. O RG visitou até os vestiários. Será que o RG tá naquele pique? Foi no vestiário? Foi, gritou Neymar, pegou a sunga do Neymar usada. Não, eu sei que, vai trazer. Está, que a gente não podia falar antes, mas estava destinada a destinadas as camisetas a ele e o ouvinte. Tudo autografado, Neymar, e ele Messi... Ele nem sabia. Ó, que legal. Tudo. O autógrafo era L. Mesh, é isso? Sensacional. Ah, não é L. Mesh. Será que ele foi manjar o Cristiano, Bidu? Hã? Ele foi no vestiário manjar o Cristiano? Será que ele foi? Ah, eu iria. Você iria, Aguinaldo? Com certeza. Mas é legal, é legal, é legal. Assim, acho que o RG já deve estar naquele estágio de tipo... Puta, não quero que mais porcaria. Voltar. Nova fácil. Depressão pós-jogo. Nossa, a hora que pô, chegou pô, lá já tá nessa coisa. Não precisa mais ter, nada. Ele vai ter que assistir Santos olha, e Capivara. Sono, é, velho. Aí é que tá. Aqui, mas quem conseguiu assistir esse jogo ontem? Futebol jamais será o mesmo pra ele. Quem conseguiu assistir esse jogo ontem? Qual jogo? Eu. Barcelona e... Real. Era só numa TV a cabo. Quem tem Sky? Quem tem Sky? A Sky tem um canal... Sports. É só dela, é exclusivo dela, canal é. Sports. É, foi onde passou. Mas não é a primeira vez, ano passado também teve também. Um outro Real Madrid que só lá passou. Não, e não pode nem passar o nada, é só mesmo ao vivo lá. É porque não pode uma vez canal... por... Da própria canal... propriedade da Sky? Eu não sei chama. É. Não, chama Sports. Tenho... Sky Sports, né? Então, eu tenho Sports. Sky, mas eu tenho lá em, não tenho... Eu tenho lá em Maresias. Tem o canal. Ah. Eles têm os direitos, tem... né? Não, quer dizer, você tem que ir pra praia pra poder assistir o jogo. O turno é deles. Eu vou pra Maresias sempre, meu. Você vai pra Marejão sempre? Você vai, mas como? Mas nas letras também. Não dá nem pegar a serra, meu. Você vai pra São Tomé. E falando ainda em Barcelona, não tem nada a ver com o jogo, que é a parte boa, mas a justiça espanhola mandou decretar a prisão do atual presidente do Barcelona e do Sandro Rosell, né, por causa da transação do Neymar. Oh, olha só! Olha! Como diria o RG, ambos os dois. Ambos os dois. E numa instância maior para até eliminar o Barcelona da Liga, coisa que eu duvido. Não. Eles não vão ter coragem. Liga poder... É melhor acabar a Liga. Se sair fora com o PSG, eles falam, o Barcelona está eliminado. Olha, mas já vamos falar do clássico, vamos às manchetes. Ah. Vamos começando primeiro pelo Santos. Vamos pelo Santos? Pode ser Santos, vamos pelo então. Santos! Ah, o Peixe aqui, rapaz do céu, depois dessa daí não vai ter como, hein? Vai ter que renovar com o Ricardo Oliveira. Ô, que golaço do... Deixa eu ver, vou falar uma coisa. Quando eu erro, os caras me achincalham aqui. É. Mas quando eu acerto, eu preciso falar também. Tá certo. O que tá jogando Ricardo Oliveira? Não tá contra quem? Mas contra Santos... quem? Aí tá... Mas tá não, jogando. Tá jogando, Domênico. Não tá jogando contra ninguém. Tá bem, tá bem. Não é parâmetro. Ah, calma, mas ele tá fazendo a dele. Calma. Tá fazendo bem tá e outra. Tá fazendo a dele. O Santos estuda já, viu, Azendão? Vamos lá. O... É bom, Ricardo Oliveira e Elano renovar pro resto do ano aí. Então, cogita, o que você acha? Ah, é. Eu quero perguntar pro. Tem algum palmeirense aqui? Eu. É o Domênico. Por quê? Qual o problema? Só o Domênico aqui. Vocês querem usar a camisa do Santos também? Por que? Quer jogar na Vila? Não, porque quer levar o Ricardo Oliveira agora. Não, ali. Quem queria levar? Não, peste aí. Eu vi a notícia. O senhor é um senhor bem informado e deveria saber o que aconteceu. O Palmeiras já queria ele há muito tempo. Já queria há muito tempo. Aí esse rapazinho aí parece que não acertou com o Palmeiras e foi parar no Santos. É diferente. É. Não entra na dele, Dudu. Ele gosta de ficar plantando coisa. Não, é o... Sabe tudo, manja tudo. O Azedão, ele é assim. Você quer treinar na Vila lá também? Não, mas falando sério agora, viu? Porque nosso time é da capital. A notícia é de 2 meses atrás. Não. 21 de março de 2015. O nosso time é da capital. Nós não estamos no interior. Mas ele deve acertar lá, ele deve acertar o contrato de produtividade, o Ricardo Oliveira. Que aceita numa boa. É, ele e o Elano devem continuar no Peixe aí no... Depois do Paulistão, né? Se quiser usar... O contrato dele, pra quem não sabe, vai até o Paulistão. Se quiser usar a melodia do hino do Santos, botar a letra do Palmeiras também. Nós temos muito mais história e tradição. Agora te ferrou, hein? Não, mas eu te ajudo se você quiser. Vamos lá. Ó, o Santos é Santos. Santos. Quando surgiu a viver de imponente. Isso aí. Quer não? Quer fazer boa, isso? Vai. Não, só falta boa. Isso, leva a louca, né? Isso eu acabei de falar. Nós somos os Osvaldos. Nós temos muito mais título que vocês, muito mais importância que vocês, claro. Ave Maria. Não, vocês quem? Claro. Não entendi. Mas vocês. Não, eu sou jornalista. Não. Você não tem mais a PCA que eu. Eu não sei, não sei. Não, isso não, se tiver, isso, eu discuto. Isso eu nunca vou ter, porque você é uma fera. Mas quando você incorpora o Santista em você, é difícil, hein? Santistas vão ficar bravos, hein? Por quê? Domênico dizendo que a história do Palmeiras é maior que a do Santos. É, o rapaz que entra nem... dopado no ar não podia entrar, né? Não precisa ter nem muita experiência em leitura pra saber. Não, entrar dopado no ar é perigoso, né? Opa! Tem muita leitura. Tem muita leitura, saber ler um pouquinho. Ah, posso falar isso aí? Não ser analfabeto e ler as histórias. Sério mesmo, Domênio? Você acha mesmo? Não acho, eu tenho certeza. É mesmo? Vocês têm mundial? Não acho, tenho certeza. Poxa. Mundial, vocês têm? É muito antes de vocês. É muito mais conhecido que vocês. O Santos tem mais vitória que o Palmeiras. Olha aqui, ó, o Santos, gente. Peraí, o RG não tá aqui. É difícil falar quando o RG não dá. O Santos, ele só foi conhecido por causa do Pelé. Bom, mas é. Mas como você vai tirar o cara da história? Ele é do Santos. Não tô tirando, mano. Estou falando que só foi conhecido por causa do Pelé. O Palmeiras, por causa do quê? É como você falar. É, o Domênico. Muita coisa. É como você falar que Hollywood só é conhecido por causa do Robert De Niro, né? Pô, graças a Deus. O Palmeiras não é conhecido por causa de um jogador único. São vários. Não, eu ficar falando que o Santos é conhecido por causa do Pelé. É como dizer que Hollywood só é conhecido por causa do Robert De Niro. Graças a Deus, né? É só começar pela localização. Ser conhecido por causa do misto, né? Mas quem é mais conhecido lá fora, Palmeiras ou Santos? Tudo de brincadeira. Olha, né? Lá fora, nenhum time é conhecido. O Santos é mais conhecido. Depois o Pelé é mais conhecido. São Paulo, você tá louco. Sai lá fora e vai ver. Para com esse papo aí. Onde você fala Pelé, os caras falam Santos. Não, conhece o Pelé, mas o Santos não. O Camando Caio. Caia mais conhecido lá fora do que o Palmeiras. Segue o jogo. Quem é mais conhecido, Zedão? Camando Caia é mais conhecido lá fora do que o Palmeiras. Camando Caia e Maurício Corpertino. O Santos tem mais vitória que o Palmeiras. Mas eu não vou nem discutir, porque o time do Santos. Pode ver aí. O time do Santos, ele é tão. O Palmeiras é tão superior. Só um minuto. O Palmeiras é tão superior ao Santos. Que tem mais vitória dentro da vila do que eles mesmos. Não. É brincadeira isso. O Santos aí não dá. Mais. Falando sério. O Palmeiras com o Santos lá. Confronto direto, não. É freguês, puta. É sério? Mais de 30 ali, mano. Sério? Pega aí. Deve ter. Vou pegar então o Zuno certinho. Já que vocês querem falar da história. Quantos jogos tiveram na história, Santos? Eles querem história, mano. Vamos buscar então. Já que eles não mudam do assunto, vamos mudar o assunto. Domênico, eu tenho dado aqui. Não, tem dado. É só as manchetes, gente. Jogos de quinta-feira do torneio Rio-São Paulo, na vila. O Santos tem mais vitória, então chupa. Mas na história, confronto direto, quem ganhou mais? Moralmente, o Santos. Não tem dúvida isso. Número é número, né? O Palmeiras tem muito. Vou olhar ainda. Mas é sério, no mínimo 30. 30 de gramagem. Dá o número certo. Pera. Não, o Santos, ele tem menor vitória. É isso, Azedão? Menor número de vitórias em relação aos três da capital. Depende do ponto de vista. Então, né? Tem um número distante em termos de vitórias. Mas Zedão, no confronto com o Barcelona, como é que vocês estão? Jogando no Urico Mursa de terça-feira, o Santos tem mais vitória que o São Paulo. Esse dado aqui. Zedão, mas no confronto direto com o Barcelona, como é que vocês estão? Tá 1-0 pro Barcelona, né? Tem mais? Teve aquele amistoso. Tá louco, teve um Mundial, mas tô falando de jogo oficial. Jogo oficial. E teve um jogo da volta. Mas o Santos só tá negativo porque ele jogou contra o Barcelona. Não, teve um jogo da volta que o Santos apertou o start. Não quis jogar, apertou o start. Amistoso não vale, né? Corinthians. E aí, Bento? Corinthians. Coringão, mano. Coringão. Tô falando na maratona aí. Que coisa ontem lá o gramado, né, rapaz? Aquilo ali é só de brincadeira. Ontem é. Assim, não é zoeira, gramado, assim, eu sou um cara do interior, mas parar lá 4 horas da tarde pra ver um negócio daquele lá é complicado, né? No domingo eu li no meu jornal, os ingressos do jogo do Campo de Valiano custa 20 a descoberta e 30 a lugar coberto. É. Então ontem era 100 reais a descoberta e 120 a coberta. É um absurdo. Mas enfim, o Corinthians que ontem passou, né? Passou pelo Capivariano e amanhã já tem jogo de novo. Dessa vez é a Portuguesa. A Luzinha. Aonde é isso aí? Na Arena Corinthians. Lá na Arena. E eu estou invicto há quanto tempo? Não perdemos. 17 jogos já o Corinthians. É amanhã o fim disso. Esse ano não perdemos lá, mas... Porque eu fui... Não tem placar, ainda não teve placar do Corinthians esse ano, ainda tava... A última vez que o Corinthians perdeu foi contra o Fluminense. Faz tempo já, né? Faz tempo já. Fluminense que não tem mais treinador, é o Ricardo Drubski. Mas ainda a diretoria não confirmou. Quem? Tende Drubsky? A ser. Mas a diretoria não oficializou. O treinador Ricardo Drubsky continua não tendo treinador. Então, Ricardo Drubsky. Mas, ô Bento, com relação ao jogo de ontem, cara, ainda eu vi até o Tite aí reclamando aí a respeito da zaga, porque não poderia tomar dois gols aí do Capivariano. Concordo em partes. Só que, eu acho que não dá pra gente julgar um jogo, tá certo? Tecnicamente, num gramado ridículo daquele. Com todo respeito à cidade de Capivari, tá certo? Ao povo que mora lá, o estádio que foi reformado recentemente, mas um estádio não ter drenagem, gente. Ainda mais um estádio que acabou de ser reformado, é o cúmulo do absurdo. Não poderia ter jogo ali não, cara. Ó, o Corinthians tem jogadores que valem ali 5, 6, 7, 8, 10 milhões de dólares e os caras correndo naquele pasto, velho. Correndo naquele pasto, com todo o respeito à cidade, não tô falando do pessoal que mora lá. Mas aquele estádio lá não tinha condições de jogo, gente. Não tinha. Absurdo. Absurdo. Nossa. O Corinthians fez o possível, tá certo? Conseguiu a vitória, jogou melhor, envolveu o time do Capivariano. Foi merecida a vitória. Foi merecida. Só que, tá certo? Numa dessa você contunde um jogador, vamos supor, o Guerreiro, contunde um jogador aí como um Emerson Sheik, tá certo? Contunde um jogador como um Cássio. Então, gente, eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado e sensibilidade. A Federação Paulista, que tem um prédio maravilhoso aqui na Barra Funda, pelo ponto e tudo mais, mármore pra tudo quanto é lado, é um prédio muito luxuoso. Ao invés de ficar gastando tanto dinheiro com porcaria, Federação Paulista, eles deveriam olhar para os clubes do interior e dar um respaldo, tá certo? Para que o clube possa ter pelo menos um gramado digno para poder jogar. Porque qualquer chuva que caia na cidade e o gramado fica daquele jeito, é inadmissível. E com relação ao jogo de terça-feira, mais conhecido como amanhã, bem, o Corinthians possivelmente aí vai com o time praticamente reserva. Vai. Né? Vai tem devagar, o time ali, ó, com o Walter, Edilson... Vander Walter, você errou. Vander Walter. O Edilson na lateral direita ali, formando o miolo de zaga ali, Rodrigo San e o Iago, que jogaram a Copa São Paulo. Improvisado na lateral esquerda aí vai ser o Petros, viu, Bento? O meio-campo do Corinthians ali será o Christian, tem o retorno do Bruno Henrique, né, que tá voltando de lesão aí também, tá com o cotovelo machucado, agora tá voltando. O Danilo. E na frente teremos ali o Malcom, o Luciano e o Wagner Love. Acho que amanhã o Wagner Love desencanta, hein? Mas é um absurdo esse negócio, né? O quê? Não tem a lei que você tem que ter 72 horas? O Corinthians vai jogar 4 jogos em 8 dias? Não, a lei fala aí em 48 horas. Joga terça, pois são 72. São 72. 72 horas? São 72 horas. O Corinthians jogou ontem. Mamão, hein? O Corinthians joga terça, o Corinthians joga quinta e joga domingo de novo. Então, aí faz o quê? Entra na FIFA, vai reclamar? É pior ainda, Benjamin. Não, mas não é FIFA, é lei. Então, mas é pior ainda. Se entrar e reclamar, é pior. Por que não se cumpre? Porque aqui é Brasil. Pra adiantar também logo sempre. Quando jogar, bem, não vai se eu fosse o Corinthians, sabe o que eu faria? Jogava todo dia. Acaba os jogos lá do Corinthians na primeira fase. Joga amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas é bom lembrar que só tá se fazendo isso porque o Corinthians teve um tempo maior para se preparar para pré-Libertadores. Foi por causa disso. Não é o preço que tá se pegando. Agora eu vou dizer a verdade, mano. O time que a portuguesa tá, entra lá com sub-15 que dá. Mas eu acho que o Tite ele pecou nesse quesito, Portugal. Eu, se fosse o Tite, eu teria mandado aí essa equipe que vai jogar contra a portuguesa para jogar contra o Capivariano. Colocaria os jogadores aí titulares para jogar contra a portuguesa. É que é o jogo da televisão, né, mano? Fidane é TV, velho. Uma conversada, o jogo para TV sempre... Fidane é TV, bacana. Tem que pensar aí no decorrer do ano. Mas deve ter sido por isso que ele mandou. É isso aí, Sombra. Beleza. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Coringão, hein? Podemos... Não, antes. A informação é bem completa. Palmeiras e Santos jogaram. Ah, que beleza. Okay. Vocês querem falar? Mano, total de jogos. 307 jogos. Eu falei antes de olhar que tinha mais de 30 vitórias. Não errei. Santos, 98 vitórias. 450 gols. Palmeiras, 129 vitórias. 534. Nossa, é um covardia, meu. Olha, não vou nem mais completar. Vou nem comentar. Chega por aqui. Para por aqui. Mais de 31. O Nasser, o Nasser M. Abdala fala aqui. Ô, beijo. Sou santista fanático e o dia que eu entrar no ar, no estádio 97, faço o Dodô chorar se ele quiser discutir de Santos Futebol. Ah, é absurdo. Não pode ser assim violento, né? Não, não fala de chorar de porrada, ele foi chorar de argumento. O Santos tem o dobro de vitória do Palmeiras jogando segunda-feira à noite em Quadra Society. Ah, isso pode ser. Só assim, chupa, né? O Santos tem mais. Ô, Zedão, você acredita nos números do Domênico? Ah, o Domênico pode manipular o que ele quiser. Ah, história. História não se manipula. Se fez já. Ele entrou no Wikipédia ali. Tá escrito. Até uma paliza. E tô computando até o último jogo. Até o último jogo. Azedão, e nós perdemos o Santos. Quem foi maior, o Pelé ou o Ademir da Guia? Tô de brincadeira. Ô, Benjo, você para de usar o que o Domênico tá usando também. É pergunta idiota, assim? Né? O Domênico tá usando o quê? Não, não sei. Se perguntasse com o Pelé... O Domênico é o cara mais careta que eu conheço no mundo. Comparar o Ayrton Senna com o Felipe Massa, né? Peraí, o que que foi, Azedão? Não, comparar o Pelé com o Ademir da Guia é comparar o Ayrton Senna com o Felipe Massa. Né? Não, careta no bom sentido. Quem é o Ayrton Senna e quem é o Massa? Não, o Ayrton Senna é o Pelé, né? Esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento da BV Financeira, Narigudo. É isso aí, Azedão, seu Benz. Você está pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br. É o portal de veículos da BV Financeira e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site... Ainda é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando e mais, hein? Tudo isso, amigão, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe. Conte com as condições especiais da BV, é só ligar. 3003-7888, 3003-7888. Com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios para você! Zumbinha! É isso aí, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, seu bem. Tricolor? Ah, tricolor, molecada tricolor. Entrou lá contra o Marília, né, o Muricy falou que gostou do primeiro Bosquilha, tempo, mas o segundo tempo não gostou de ninguém, Kardec. Né, foi bem sincero, mas a molecada foi lá, o Evandro, o Bosquila... E o Rogério, que joga todos os jogos. O Rogério Ceni que não vai, e a esperança agora, Sombra, esperança não, que Pato esteja em campo no clássico, hein, quarta-feira lá na Arena, acho que Pato estará em campo, agora sim com o time titular para o clássico, tem que pôr time titular, né, isso aí. Ah, deve jogar, é. Esse clássico, embora não seja importante... para garantir classificação, porque os Palmeiras e São Paulo já estão classificados. Sim. Mas é importante pela pontuação para decidir nas quartas em casa. Exatamente. Para decidir nas quartas e semi, a semi em casa, não é isso? É a semi porque as quartas o primeiro pega o segundo primeiro do pega próprio o segundo, grupo. Exato. Então é para usar a vantagem de jogar em casa. É porque falaram, Sombra, que se tiver os quatro grandes chegarem na semi, o pior colocado vai ter que jogar fora da capital. É o que eu ouvi ontem lá. Manda da federação na final. Não, eu já não sei na porque semi. Porque se do. Parece que se, as quartas de final, se reunir os quatro grandes, não vai dar pra jogar dois no mesmo. No, porque vai ter dois. Os três grandes de São Paulo. Eu tô falando na capital. Não pode fazer um jogo sábado ou domingo. Não, porque o Santos pode jogar na Vila Belmiro. O Santos joga na Vila Belmiro. Vamos supor que um dia tenha Santos na Vila Belmiro e vamos supor Corinthians e não sei quem aqui em São Paulo. Só que no outro dia. Vai ter São Paulo e Palmeiras aqui em São Paulo. Vai segundo. Não vai ter. Não, não, não. Vocês não estão entendendo. Não dá, são quatro jogos, são, gente. São quatro jogos. Tem razão. Quatro. Semifinal, foi dito... Oh, Sombra, pera só um minuto. Não, tu falou quartas. Não, quartas, final. Ele falou quartas. Ah, mas quartas você vai pegar time pequeno. Não, vai pegar fora de casa. Presta atenção. Se tiver, são duas datas reservadas para quatro jogos. Sim. Num dia jogam dois, no outro dia jogam dois. Nesse dia que joga dois, eu estou fazendo uma suposição. Santos e não sei quem, na Vila Belmiro. Corinthians e não sei quem. Aqui em São Paulo. Beleza. Corinthians e Ponte. No outro dia vai ser São Paulo contra alguém e Palmeiras contra um pequeno. Não pode jogar o São Paulo no Morumbi e o Palmeiras na Arena. Não é a mesma capital. Então, o pior dos quatro vai jogar fora de São Paulo. Vai segunda-feira o jogo. Já foi definido isso no calendário lá. É, foi dito ontem na transmissão do Palmeiras. Eu tô falando que foi passado ontem. E olha, e tá marcado também, né? E 12 de abril tá marcado também aquela segunda manifestação aí. Tem mais esse detalhe também. E no caso aí, de passarem. Aí o pior, e no caso hoje parece que é o Palmeiras. O pior dos quatro é. O Palmeiras não jogaria no seu estádio. Mas se ganhar de São Paulo, o São Paulo possa ser o quarto. Não sei, mas aí então é importante. Tá falando mesmo que então tem que ganhar. Mas tem que acabar. Pera só um minuto. Não, não, eu sei. Não adianta ganhar de São Paulo agora e depois ficar atrás. Agora, tem mais três rodadas ou quatro. Mas pega só time pequeno, né, Domingos? Será que esta ata, este adendo, isto está em regulamento? Parece que eles falaram que estava. Se está e for assinado, assinaram, tem todo mundo cala a boca. Não, olha, assinaram. Então se assinou, cala a boca. Parece que assinou. Cabe ao repórter do programa ir atrás da verdadeira... Do regulamento. Cabe a... Foi dito, olha, eu não saberia. Eu tô te passando uma informação... Eu tô passando a informação que, na verdade, o Milton Leite e o Noriega que passaram essa informação. Deve ser verdade. É isso mesmo. No Sport TV passou. Eu tava assistindo e vi. Deve ter credo. Eles falaram isso aí. E hoje, no caso, se fosse hoje, acabasse o campeonato hoje, o Palmeiras vencesse o jogo ontem, mesmo vencendo, ia ficar o quarto melhor time. E sendo o quarto melhor time, jogaria fora da arena. Ah, eu tenho uma informação forte, viu, Domênio? Que o melhor vai ficar em primeiro. Então, assim, pode me cobrar. Aí sim, não. Você tem razão, acabei de receber a ligação. O melhor vai ficar em primeiro. Sabe quando você vê que o campeonato é uma porcaria, Dudu? Quando você não consegue entender o regulamento. Quando você tem que começar a explicar o terceiro melhor daqui contra o pior de lá, o quarto... O campeonato é tão ruim que na mesma chave o time pode se classificar e cair. Já viu um campeonato? E pode, com 12 pontos. Ah, então. A portuguesa é uma dessas aí que tava disputando. O regulamento é mais confuso que o discurso do Bial, né, velho? Gostaram? Mas não cai quatro. Quando nasce. Mas, olha, você não entendeu. Hã? Pode classificar em segundo. Vamos supor que o time não consiga nenhuma vitória, mano. Ou consiga uma vitória, três pontos na chave. Ó, Marília, Bragantino, quis tirar esse caba, Linense. Hoje eu não sei, mas pode. Enfim. O campeonato do começo, dele comer. Vamos supor que essa chave aqui de São Paulo. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, vamos supor. Não, a regra aqui da Federação. O Mojimirim, mano, só tivesse uma vitória. O São Paulo tem as mesmas vitórias, tá? Tem 26 pontos. O outro tem 3 pontos. Aqui todo mundo tem 0, vamos supor. Esses 4 cairiam. O Mota tem aqui o regulamento em mãos, né? Os 4 cairiam, mas esse estaria se classificando que é em segundo. Então é um absurdo. Olha lá, segundo parágrafo do artigo 6º, Campeonato Paulista. Eles não jogam contra eles. Segundo parágrafo. Serundo. Caso. Fala, ó. Não bate em mim, não fiz nada. Caso. Sem errar, hein, moto. Para a fase de quartas finais, classifique-se, hein? Os dois mais de dois clubes da cidade de São Paulo. Ué, vocês vão deixar eu falar ou não? É isso que eu falei. O seu Pedro te deixou. Critérios técnicos, somente dois clubes. Que tiver a melhor campanha jogarão na capital. Os outros dois clubes jogarão fora. Então terceiro e quarto. Então pode jogar fora, fora do seu município. Tá escrito aqui. Ele falou os dois piores. Os dois piores, né? Então, fora do município. É coisa ridícula, vai jogar no Rio de Janeiro. O Santos já vai jogar fora, entendeu? É isso que o Domingo. É que o Santos já joga em Santos, é isso que eu tô falando. É, então. O Corinthians, por exemplo. Eles quis falar isso. Então, o Santos já joga fora. E os dois melhores jogam em São Paulo. Os outros melhores dos três, que é o Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Eles vão jogar na capital. Não dá pra pôr dois jogos dos três. Não importa que ordem seja. Por que não põe o jogo às 11 da manhã de novo, Domênico? Américo. E umas poderiam fazer, quatro. Mas aí... Bom, por que não põe às 11? Aí é coisa da federação. Não é? Mas olha, só pra isso aí, o jogo ontem pegou o pior time do campeonato. Fez um bom primeiro tempo. O Bosquilha jogou bem o primeiro tempo, o Rodrigo Caio também. Segundo tempo foi horroroso, eu cochilei, cara, mas tava horroroso. Foi doído. Horroroso. Eu dormi. É verdade, mas tá tudo bem, vamos em frente. Jogo importante na quarta-feira, não só pela questão de pontuação, pra depois lá na frente decidir quem pega a semifinal jogando na sua casa, como é importante porque se trata de um clássico. E clássico... E é o primeiro lá, né, Sombra? E vencendo clássico, sempre dá moral. Sim. Não é? E o Palmeiras é nosso freguês, né? A gente não pode perder. A gente não vai reclamar, né, Sombra? No Paulista, não. Porque os moleques pra jogar aí, ó. Opa! Sei lá, mano. Mas, ô, velho. Fala de nós. Golaço mano. De bike, hein? Vitor Hugo. Golaço, sem querer mano. Aquele gol, hein? E a briga, hein? A briga. Porra. Vejo com bons olhos... E parece que estava ouvindo clamor pelos Beatles. Não, mas realmente lamentável. Ontem o jogo foi 1-0 ontem pro Palmeiras. A entrevista do Oswaldo sobre foi melhor. Foi épica. Todos os jogos do campeonato. Não vi, porque, não você não viu? Tá isso, tá louco. Vocês querem ver? Porque foi sensacional. Aí, a gente separou. Foi separada. Porque é o seguinte. Foi legal mesmo? Legal foi. Demais. O que foi falado pra ele a respeito dos pedidos pra ser escalado o Gabriel Jesus. Então vamos pegar aqui o trecho da coletiva do Oswaldo. Engraçado. Vamos ver. Ah, é normal, né? Pedirem Gabriel, pedirem qualquer outro jogador. Mas eu tava, aquela voz estava se repetindo e me lembrou o filme dos Beatles, Os Reis do Iaiaia, que ficava aquelas meninas. Eu falei, pô, esse cara vai ter um ataque aqui daqui a pouco, né? Eu falei, pô, como é que será isso? Começou a me dar curiosidade de ver. Quando eu olhei pra cima e vi um careca, sem camisa, fortão, eu falei, ah, não é por você. Eu falei, meu irmão, toma vergonha na cara, rapaz. Vai arrumar o que fazer, ficar gritando, Gabriel, pô. Mas você colocou, né? Toma, porque eu já ia botar. Eu quase não botei por causa dele. Porque eu vou botar esse cara, ele vai ter um infarto. Aí vai cair, vai morrer. Careca, barbudo, sensacional. Mas faltou um outro trecho. Uma também. Vergonha. Faltou um outro trecho que ele fala o seguinte, gente. calma com o menino. É um jogador. Ah, mas a gente regula... É, então, mas é que ele fala. Não, mas é que ele fala do Gabriel também. Sim, fala. Com a calma. É um jogador aí, vocês estão. Calma, ele falou, não é nada disso ainda. É regular. Esperar. Mas aí teve do Oswaldo, nota 10 pro Oswaldo. Tá mexendo um pouco. Gabriel, tá indo pra chata. Isso aí, Domênico. Bom, próxima parada em casa aí, o clássico também. Aí o Oswaldo também disse o seguinte, aqui, que se perder o clássico também, ninguém vai morrer. Não, mas precisa ganhar o clássico aí. Vamos lá. Por partes, como diria que se vai lá, Dodô. Desligar as coisas aqui pra poder falar. Vamos lá. Fica calmo, Domênico. Calma. Pode falar aí, Domênico. Você é franjo. Ixi, agora vai vir um chicote engraçado. Não é. Nota 10 do Benjamin, pô, Oswaldo. É nota 0. Porque é fraco, um treinador ruim, fraco. Não vai dar em nada. O Palmeiras, ele vim falar que perdeu o clássico, não é nada dessas coisas. É o Jesus, cara. Porra, vocês estão de brincadeira, porra. É um clássico. Não ganha quanto tempo. Vem falar que se perder. Já tá usando justificativo porque vai perder? É por isso? Porque é o seguinte, hein? O Palmeiras tá ganhando de time pequenininho, não tá convencendo nem com time pequeno. Não tem padrão de jogo. Não tem padrão. Tem time, mas não vejo padrão de jogo. Aí você fala, ah, mas demora pra entrosar. Tudo bem. Não tem problema, demora pra entrosar. Mas não pode, cara. Não pode você pegar alguns jogadores que tem um nível bom e não sabe, não sabe onde liga, tá a posição, tá dando... Exatamente, não dá liga. Isso é treinador, gente. Isso é treinador de futebol. É igual você pegar, por exemplo, São Paulo hoje, e sem padrão de jogo. Desculpa, eu adoro o Muricy, hein? Adoro o Muricy, mas o São Paulo não tem padrão de jogo também. Tá camelando aí, sabe? Não sei se classifica na Libertadores, acho que classifica. Mas a sequência é complicada, o Sombra vem falando muito isso. Isso é treinador de futebol. Os treinadores de futebol do Brasil, eles estão achando que futebol brasileiro é aquele futebol jogado há 10 anos atrás. Já mudou faz tempo. O Tite é um dos caras que tá se sobressaindo porque estudou, sabe, essa parada dele, ele foi embora, sabe, foi estudar como é que se funciona o futebol lá fora na Europa, tá jogando diferente do Brasil. Os caras aqui não estão percebendo que a coisa mudou há muito tempo. É aquele padrãozinho mequetrefe de jogar futebol que já é o 7-1 da Alemanha, hein? É o 7-1, nós tomamos um cacete dos caras. E os caras não perceberam que a coisa tem que mudar. Oswaldo tá no mesmo rol desses treinadores, é muito ruim tudo isso, é muito fraco, cara. É incrível como não vejo, sabe? E pior que se ele for embora, não sei quem vem, porque, meu... Só tem um Abelhão, ruim. Né? Abelhão que tá solto. Também não sei, viu? Já tô começando a duvidar de tudo, que viu? Melhor, sabendo que ele vai voltar pro mundo árabe, Abelhão. Olha, velho, eu vou dizer uma coisa pra você, tá difícil, hein? É melhor deixar, pelo menos, difícil. Ele tá... Ó, viu? Viu o Arouca, e outra coisa, dele, a torcida do Palmeiras, quando pede o Gabriel, ela pede, porque a torcida do Palmeiras é mais inteligente que muito treinador de futebol. Por incrível que pareça, é mais inteligente. Vê jogo melhor do que esses caras que... Espera o esculete da velha. Espera o cacete. Moleque chegou e entrou, já meteu o pavor no jogo, velho. É só assistir ontem a hora que ele entrou. Meteu o chapéu no outro lá, já de canhota, já foi pra cima, já meteu amarelo nos caras. Ele é melhor do que muito atacante que tá no Palmeiras hoje. É o melhor atacante que tá no Palmeiras hoje. Pode ser que ele não venha a ser o grande jogador que todo mundo diga que seja. Pode ser. Eu acho e vejo que é um menino muito promissor. Vejo ainda o menino aí com chance real de chegar numa seleção brasileira até. Só que espera. Não tem que esperar, é porra nenhuma. O que espera, porra? Esperar o quê, meu? O cara é titular do time, pô. Pode ter 17 anos, 18 anos, 20, 24, 28, 30. Se o cara joga melhor que os outros, tem que ser titular, mano. É absurdo, cara, sabe? Mas talvez a preocupação do Oswaldo seja não colocar o moleque assim... Tudo bem, o Campeonato Paulista é um bom laboratório pra isso, porque é fraco. Mas ele talvez esteja pensando aí com uma ótica aí de treinador mesmo pra não queimar etapas, Domenico. Eu também acho que o Gabriel, ele tem mais condições aí do que o Rafael Marques, ele tem mais condições aí do que, vamos colocar lá, o Cristal, do que seja o Leandro Banana. Também acho melhor do que qualquer um desses aí. Pra mim, o ataque do Palmeiras deveria ser Dudu e Gabriel Jesus. Não tem dúvida, eu acho que esse é o ataque principal. Não tem a menor dúvida, você tem toda a razão. Mas numa dessa, Domenico, às vezes o cara lá dentro de campo, ele vê que o moleque ainda é meio imaturo, sabe? Às vezes o cara tá tentando preservar o atleta. Eu acho que ele não tá pondo exatamente, mano, pra pressão não ficar maior ainda de ter que colocar. Não acho, Portugal. O moleque é bom, mano. Sabe por quê, Domenico? Às vezes o cara no dia a dia, ele sente que o jogador ainda não tá preparado, sabe? Pra assumir essa condição de titular. Ele tá colocando o cara aos poucos, assim, pra que o moleque vá meio que quebrando o gelo, sabe? Ganhando um pouco mais de experiência. Eu entendo o seu lado. Também concordo que, tecnicamente falando, Ele e o Dudu são os titulares. Pelo menos se eu fosse montar o time do Palmeiras, seria assim. Mas quem sabe o Oswaldo, que tá vendo o dia a dia, ainda não acha o moleque talvez um pouco imaturo. É, mas não desculpa, eu tenho outra opinião, eu não gosto, eu acho o Oswaldo. Não tem ninguém melhor pra jogar. Acho que o Palmeiras não tem um padrão de jogo. Não vejo o Palmeiras ganhando do São Paulo quarta-feira. Não vejo, desse jeito que tá jogando. Não vai ganhar de ninguém, hein? Pagar de ninguém. O São Paulo tá jogando essa bola toda. Eu tenho que ver o Palmeiras, vou ver o São Paulo. É bom, pode ganhar. Só um minuto, então 0-0. Jogo feio pra cacete, vai ser isso aí. Pô, é no Morumbi ou na Arena? Na Arena do Palmeiras. Pode ser onde for, mas o resultado não vai refletir o que é o time. O Palmeiras tem um elenco, tem um time bom. É aquilo que eu digo aqui. Estão jogando um carro muito bom, sabe, com tecnologia avançada pra um cara que não sabe dirigir, pô. Olha, Palmeiras e São Bernardo é domingo à tarde, São Paulo e Palmeiras domingo à noite. Domingo à noite, 7:30. É brincadeira também. Agora, né? O que fazem com o Capivariano é domingo, 4 da tarde, e São Paulo e Palmeiras é quarta. E o Palmeiras e Santos jogou quarta. É a federação, né? Acho que encontrou agora, eu vejo o time do Palmeiras. Pode dar uma opinião rápido, Sombra? Sim, vovó. Pode falar. Não, esse negócio dos estádios. O senhor não vai trazer bolo hoje? Ah, hoje eu não fiz, viu, Sombra? Demora uma hora pra fermentar, demora. Esquecendo de nós. Esquecendo de nós aqui pra comida. Ô, Dodô, ô, Jojo, deixa eu falar. Esse negócio dos estádios. Dodô. Eu acho que deveria fazer pelos estádios mais bonitos. Então, primeiro é o do Palmeiras. Então, ele joga na capital. Aí, depois, o do Corinthians. E o São Paulo joga fora. É concurso de beleza agora. Não, é pela modernização. Mas aí sim, porque o que é bonito, né, véia? O que é bonito tem que jogar no que é bonito. É, essa véia tá louca mesmo. Não tá, não. Deixa tá, não. Nós jogar um pouco. Tá certinha, vovó. Tá certinho. Vai lá, o Reis do Iê. Vai lá. Vai lá. Gabriel! Gabriel! Que o cara tem um infarto. Gabriel! E sabe o que é pior? Desculpa, não. Cortei você de novo. O melhor do ataque do Palmeiras ontem foi o Rafael Marques. É isso que dói. Você vê que tem coisa errada, hein? Você vê que isso, o negócio tá ruim. Você não foi, doutor? O Rafael Marques foi o melhor do ataque ontem. Aí quando chega nessa conclusão que o Rafael Marques é melhor, velho. Então, e quando chegamos nessa conclusão, vovó, é porque a coisa tá feia. O Fernando Prass precisou trabalhar, hein? O time do Palmeiras ano passado era ruim de dar dor. Eu vou te falar, aí... Aquele otimismo todo e tal. Tudo bem, começo de ano ainda. Pô, mas você vê esse time do Palmeiras jogar, é 12, hein? É, ainda não tá legal, não. Então, você é treinador. Mas o que eu falei pra você que era só pro ano que vai? Calma. Mas o Oswaldo, ele sempre foi contestado, né? Desde sempre. O Oswaldo, quando ele passou aqui pelo Corinthians, ele já tinha pegado um trabalho que tinha sido feito pelo Vanderlei. Tudo bem, ele teve méritos ali de sentar no cockpit, não mexer em nada e foi campeão. Mas o Oswaldo, eu também acho que não é um técnico 100%. Mas hoje, Domênico, hoje, diante do cenário do futebol brasileiro, aí um monte de técnico limitado e meia boca, o Oswaldo você pode colocar num balaio aí dos bons técnicos. Tá na média. Tá até um pouco acima, viu, Sombra? Ô, mano. Vendo o restante aí, meu Deus. Aproveitando que você tá cheio de vontade, sim, tá falando. Vamos lá. Fala da Bozano, mano. Opa, vamos lá, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, e contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar a sua pele, velho. Você não vai ficar com aquela pele áspera, viu? Aquela pele parecendo o calcanhar do Portuga, velho. Áspera que dói, nossa. Parece uma lixa, nossa senhora. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão esperto, aquela franja maneira, quem sabe aquele moicano, hein, velho? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai estar 100%, no final do dia você vai estar cheirosão. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo. Vamos aos ouvintes no 3284-7097. Liguem, participem, entrem ao vivo aqui na Energia 97. Oferecimento de Engove, vai pra balada? Ou Engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vai tocar o nosso Asdrubal, Dodô! Ô, Dodô, o Jorge Benjor fez 70 ontem. Porra, Jorge, mas há controvérsias, né? Que não é 70. Que mais? É... Alô? Ele foi registrado alô. Com... Alô? Que 3 anos depois. Adriano. Adriano, tudo bem, meu? Alô? Tudo bem, Dodô. Bom, Adriano do que é o nome completo? Adriano de Almeida Duarte. Quantos anos, Adriano? 42. 4.2. E o bairro que mora? Eu moro no Ipiranga, na Vila Carioca. Oh, eu morei aí, rapaz. Morei na Bom Pastor, do lado do meu amigo Badoia, o Dair Badoia. Eu lembro do Bedoia, lembra? Não conhece o Badoia? Bedoia. Você não conhece o Badoia? Tem que conhecer o Dair Badoia, é uma das grandes figuras dessa cidade. Ah. Lá do País das Pepe, lá do... Sou Lepe, País do Puto Pepe. Vou te dar uma porrada, mano. O RG não tá aqui, eu vou dar. Eu vou apanhar porque você foi aí, idiota. Ô, Mota, na hora que você lê o negócio lá, o regulamento, ó. O M. Souza Maurício falou assim, o Mota tá lendo o regulamento do Paulistão ou o campeonato do Catar? É, porque é muito complicado. Eu vou apanhar mais do Mota do que o português. Vai. E ô, velho. Alô. E aí, oi. Qual que é o teu time, brother? É Corinthians, Dodô. Ah, Coringão, Coringão, mano. Ô, amigão. Fala, mano. O Corinthians agora vai estar aí numa sequência embaçada de jogos, cara. Infelizmente, o Coringão agora vai ter que jogar aí praticamente 4 vezes em 8 dias. É desgastante pro atleta, hein, velho? Apesar de eu achar que o atleta tem muita mordomia, mas nesse sentido aí vai ficar puxado, não vai não? Ah, vai ficar um pouco, né? Mas o elenco é grande, acho que dá pra encarar esses jogos. Esses jogos são meio fracos, né? Vai entrar só com reserva contra a Lusa, né? Com reserva, só sim. Um minuto, uma curiosidade. Mas todas as reservas do Corinthians têm condições de ser titular, mano. Só uma curiosidade aí, ô. Ô, garotão. Tá falando comigo? Fala. Tô? Pode falar. O que você almoçou hoje? Virada, Paulista. Ah, eu também almocei virada. Eu coloquei viado, né? Ah, mas os caras não entenderam a piada. Eu vou tirar não, sarro. Você ia tirar sarro, fala, vai. Não, que eu olhei o prato bonito. É, tá. Olha que manjuba bonita no prato. Olha só, Toma, que bichoda. Qual que você quer? Você gosta mais da banana? Ah, eu prefiro as duas. Banana e ovo, né? Lembra muito a da Domênica. Ó, amigão. Fala aí, peguei, fala aí. Né? A CBF, pra tentar enfraquecer o elenco do Corinthians, convocou aí o Gil e o Elias, cara. Dois jogadores aí fundamentais no esquema do Tite. Farão muita falta, cara? Farão um pouco de falta sim, viu, mano? Mas o elenco é forte, acho que consegue segurar essa onda aí. Ah, não sei não, hein, velho. Essa zaga do Corinthians ali sem o Gil, cara. O Gil é um paredão ali, não, cara. Mas a gente tem o Ralf na frente da zaga lá e segura tudo, cara. Ah, boa. E com relação ao jogo de amanhã, cara, o Corinthians vai praticamente com time reserva contra a Portuguesa, mano. Você prestou atenção na escalação quando eu citei aqui? Eu prestei atenção sim, mas posso falar pra você? Quanto a Portuguesa que tá morta, viva quase, aí já era. A gente vai ganhar nos 3-0 no mínimo amanhã. Olha, eu acho que o Corinthians deveria doar esses 3 pontos pra Portuguesa. Eu também acho. A Portuguesa tá quase caindo no Campeonato Paulista. Boa, mano. Obrigado. O Corinthians aí, ele não depende desses pontos aí. O Corinthians tá na cara que vai se classificar aí. Eu, se fosse o Tite, eu abdicaria da vitória aí pra doar esses pontos pra Portuguesa. Não, na verdade. Mano, sinceramente. A Portuguesa é cor-irmã, mano. Vamos falar a verdade. Vamos ser bem não, mano. Não é, tem que ganhar. Vamos ser bem... O Corinthians é uma instituição de caridade. Você não tem dó da Luzinha, mano? Não. Não, mesmo porque não precisamos de dó. Mas vamos falar. Ah, não, não precisa. Se vocês não estiverem dependendo de dó, vocês vão depender do quê? Você sabe que o último confronto Corinthians e Português foi 4-0 para nós. Brincadeira, Português. Isso é uma piada de mau gosto. Estavam querendo derrubar o Tite. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele queria derrubar o Tite. O time da Português é muito ruim. Abaixo da média. E esse jogo aí, de repente, contra os reservas do Corinthians, esses caras vão querer correr pra ver se aparece, pra ver se vai pro segundo semestre pra outro lugar. Porque jogar Série C, ninguém merece. Então, de repente, aí, com muito esforço, surge um empate, ou a Portuguesa faz uma graça. Agora, é muito difícil. Corinthians é favorito e muito favorito. Ó, Corinthians amanhã, amigão, vou repetir aqui a escalação pra quem não ouviu no começo do programa. O Corinthians possivelmente jogará com o Walter no gol, o Edilson na lateral direita. Tá certo? O miolo de zaga ali será formado por Rodrigo San e Iago, e o Petros fará a lateral esquerda, improvisado, já que o Corinthians não tem lateral ali. O Fábio Santos tá voltando de lesão e ainda não tá apto pra jogar. E o Gustavo Arana, né? Então, esse menino aí, não sei tá se... Não tá inscrito, né? Parece que não inscreveram ele aí no campeonato, não. Que mancada, mano. É, mas infelizmente o Campeonato Paulista ele limita o número de jogadores, né? Você tem 28 opções só. Não é por culpa dos clubes, mas é, porque os clubes lá assinaram, ainda assinaram. O único que foi contra foi o São Paulo. Mas de qualquer maneira aí o Guilherme não conseguiu ser inscrito aí por causa dessa porcaria desse regulamento do Campeonato Paulista. O meio campo do Coringão ali terá, ó, Christian, Bruno Henrique e Danilo. E na frente teremos Malcom, Luciano e Wagner Love. Será que amanhã o Wagner Love vai desencantar, amigo? Amanhã desencanta, a Luz é fraca demais. Porra, cara, a Portuguesa aí mesmo. Tá dando sopa, hein, mano. Tá fraco mesmo. Tá com risco de se rebaixar. Na boa, mano, na boa. Eu sei que o momento é do Corinthians, amigo, mas eu queria dar uma alternativa aqui pra Portuguesa. É o time a ser batido. A Portuguesa, mano, ó, se ela vendesse aquele terreno que ela tem ali na frente da Marginal Tietê, aquele terreno brincando, Sombra, deve valer aí, se não valer 1 bi, deve estar muito próximo disso, tá certo? Mas quero vender o negócio bem é o seguinte, menos, viu, mano? O negócio é o seguinte. Ué, mas tem que valorizar o produto. Não, mas... Valoriza o produto. Existem outros interesses. Ali, mano. Portuga, ó, se a Portuguesa conseguisse, talvez, aí, vender esse terreno, aí, vamos colocar aí por 900 milhões, a Portuguesa, se tiver uma dívida de 300 e pouco, ela quita essa dívida, ela monta um estádio ali pra... Não precisa nem montar um estádio top. Ou você pode fazer uma parceria com o Juventus e reformar a Rua Javari, ou você pode, então, quem sabe aí... Tentar pedir aí pro pessoal reformar o estádio do Ibirapuera e joga lá, ou faça um estádio pra 10 mil pessoas. A Portuguesa só não. A Portuguesa só não sobe se não quiser. Ah, joga Nicolau Lyon. A torcida Portuguesa, mano, a média, falando sério, com a Portuguesa muito bem, da 2 mil. Com a Portuguesa do jeito que tá hoje, deu 220 caras. Desculpa, a época que eu jogava futsal na Zona Norte, no jogo do Tonton do Vila Ed, tem mais de 200 caras. Você sabe disso, mano. Falando sério, um homem pode no time profissional de futebol jogar pra 200 caras, velho. Em quadra de futebol de salão, eu joguei pra bem mais de 200 caras. Mas... que é isso, pô? Não existe isso. Ah, fico triste, cara. Eu acho que a Portuguesa vai acabar. Vai virar um novo Juventus. Não, na verdade, acabaram com a Portuguesa. Aquela corrupção, vai virar um novo Juventus. Aquela corrupção que ninguém foi pesquisar, investigar, porque mexe com peixe grande, e os homens que se venderam e se compraram. Mexe com o Pacu, menino? Também. O Ministério Público diz que está em investigação ainda, então tem que aguardar, mas a gente sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. Ô, né? Amigão. Fala aí, mano. E com relação ao futuro do Corinthians aí, temos dois jogadores que são extremamente importantes, jogam no ataque ali, um é o Emerson Sheik e o outro é o Guerreiro. O contrato de ambos vence agora no mês de julho. O do Emerson Sheik, se eu não me engano, vence acho que no dia 15 e o do Guerreiro vence no dia 31. E aí, cara, o que o Corinthians faz? Renova com o Guerreiro, paga, cara, essa quantia exorbitante que ele tá pedindo? Eu acho o seguinte, o Sheik já demonstrou vontade de encerrar a carreira no Corinthians, oferece pra ele lá um esqueminha aí pra terminar mais um ano de contrato, resolve o problema. Agora o Guerreiro tá pedindo demais, cara. Tá fora da realidade. E aí, mas a diretoria faz o quê? Não renova e a torcida cai matando caso não tenha, talvez, um centroavante à altura do Guerreiro? Mas aí põe tem o que renovar, pô. Ele, põe ele no informe e já era. Tem que renovar o Guerreiro. Ah, ó, o economista dinheiro, brilhante aqui, o Benjamin Bach, querendo fazer mágica com o dinheiro dos outros. Se fosse na sua empresa, você não faria isso. Ué, mas não é o time do 1 bilhão da Forbes? Se fosse na minha empresa... Então, cadê o dinheiro? Se fosse na minha empresa, eu ia ver minhas condições financeiras, ia ver o que que eu me livro... do que é ruim pra ficar com o que é bom. E outra, em cima do que o Mota falou, também concordo. Ué, não se gaba toda hora de ser o time da Forbes, o time da Forbes, o time que mais ganha com televisão, o time que mais isso. Ué, mas uma coisa não interfere na outra. Como não? Ué, se o Corinthians ele tem uma dívida de 300 milhões, tem uma dívida ativa com jogadores que ali estão no elenco, mais fatura de mais de 20 milhões. Ué, é normal, Benjamin, quando a sua receita é menor do que os seus gastos. Ô, mano, renovar com o Guerreiro é um tiro no pé, tá? Quando... porque o elenco todo vai fazer a mesma coisa. Quando tuas receitas são menores e teus créditos, não é que você faz, você quebra. O Benjamin, não é isso. Você não vai quebrar porque o futebol brasileiro ele consegue, consegue flutuar, você sabe muito bem disso. O ano passado o Corinthians teve um déficit, Benjamin, monstruoso, de 70 milhões. Você ampliou a dívida. Peraí, você tem uma loja que fatura 100 mil reais por mês. Fatura, hein? E tem gente que acha que faturar é lucro. Não é. Faturar é o faturamento, é quanto você... É o geral. É. Então, quanto e você... RG, número certo? 10. Então, faturamento não é lucro. Então, vamos supor, você tem uma empresa que fatura 100 mil reais por mês. Você gasta 160. Você dá prejuízo. Não, você quebra. Você vai quebrar com o tempo. Mas no futebol não é assim. Não. Tô falando... Mas, se você então, não tiver como mas bancar, aí que tá. A gente precisa definir o que que é. Quando convém, a gente fala que futebol é profissional, tem que ser empresa. Quando não convém, não, futebol não é assim. Não, mas você não entendeu. Você coloca ali duas colunas ali, uma com receitas e a outra com as despesas, tá certo? As despesas, elas não podem superar as receitas, isso é fato, é uma matemática básica, pra você não ficar no negativo. Só que, o ano passado, Benjamin, o Corinthians fechou o ano com um déficit, cara. Então, teve, infelizmente, você é a favor que o Corinthians mande... contratou mal os jogadores como Alexandre Pato, o Corinthians gastou dinheiro com outras contratações. Infelizmente, Motinha, todo clube brasileiro, se ele não vender um jogador top durante o ano, ele possivelmente ele vai ter uma dificuldade financeira. O Corinthians não foi diferente, principalmente pelo fato do Corinthians ter arrecadado bastante dinheiro com o estádio, mas o Corinthians ele tem um fundo que administra os recursos do estádio que o dinheiro não vai pro Corinthians, tá certo? Aquela despesa que é o estádio, o que ele gera. Então o Corinthians ele tem que se manter, Motinha, nos patrocinadores que ele tem na camisa e o que ele vai conseguir ali. Não, patrocinadores de camisa, cota de TV e venda de jogadores. Mas ano passado, o Corinthians ele não conseguiu fazer uma grande venda para conseguir equilibrar a conta. Então, o Corinthians vai ter que mandar vários jogadores embora, então, para equilibrar as contas. Mas não mudar, mas verdade, então não pode. Na verdade, tem que, mas tem mandar que fazer o elenco. Mas mandar embora. Então, ele, não, por exemplo, então não renova com o Sheik, não renova com o Guerreiro. Não, o Sheik, a opção. O Sheik renova, mano. Não, a alternativa que o Corinthians deve arrumar com o Sheik, aí eu concordo. E se eu for. O Corinthians está propondo que estenda o contrato do Sheik até dezembro. Que ele fique 2015 no Corinthians. Mas eu duvido que ele queira. O que eu acho justo. Não sei, porque. Pô, gente, o Sheik. É o último contrato que ele vai fazer na vida. Você acha que ele vai aceitar um de 6 meses? A não ser que ele tenha alguma proposta milionária de algum outro clube, aí eu não aceitaria. Olha, o Sheik tá com 36 anos, né? Então não sei. Não sei se ele ainda vai ter mais um grande contrato. Ambos e o Sheik marcou. Queijo na mão nesse momento. E o Sheik marcou. Sim. Principalmente se o Corinthians avançar na Libertadores. Não tenha dúvida. Eles têm. Grande vantagem na negociação é deles. Agora. Chega na semifinal da Libertadores. Eu renovaria o Sheik até o final do ano. Acho legal a ideia. Aposentar no Corinthians. Aposentar já é com ele. Pode ser que ele queira terminar em algum outro clube, mas. Não, terminar ele falou o ano. Aposentar no Corinthians, hein, Benjamin? Oi? Ele falou em aposentar no Corinthians mesmo. Ah, cara. Não, mas é que eu não posso falar de aposentar porque é uma coisa pessoal do cara. Mas estou falando assim: se ele terminar o ano no Corinthians. Seria, acho que, um muito bom negócio pra ele e pro Corinthians. Se ele tá falando em relação ao Guerreiro, que talvez ele queira estender mais. Oi? Se ele tá falando em aposentar no Corinthians, um não é aposentar dois em anos, dezembro. É. Seria alguma coisa a mais. Dois anos de contrato. No mínimo um ano e meio. Eu acho, um ano e meio de contrato. Achei que não vai aceitar uma proposta que seja inferior a um ano e meio. Não acredito que o Corinthians vá renovar um jogador de 36 anos por um ano e meio. Que viria por parte do Sheik. Um salário menor, talvez? Por parte... Imagina. Duvido. Imagina. O cara tá na crista da ninguém onda. Ninguém aceita ganhar menos, gente. Nego vai reduzir com 36 anos. Cê, o máximo que eu faria, talvez, acho que até dezembro é um grande negócio. Mas vai que se o cara estiver bem e tal, faz ele jogar o Paulista ano que vem, que o Paulista é uma teta, e faz uma despedida bacana pra ele, uma festa, porque ele merece. Ele merece, hein? O Sheik... É bem por aí mesmo. Hein, amigão? O Sheik é um dos jogadores que entrou pra história do Corinthians. Não é só pelos dois gols na final da Libertadores. O Sheik ontem naquele passo que o Corinthians jogou, ele tava dando carrinho igual louco. O Emerson Sheik, ele tem absurda. O Emerson Sheik eu coloco na lista dos jogadores mais importantes da história do clube. Olha, mas a história de Biza também. É, com relação ao Guerreiro, só pra gente finalizar a nossa conversa aqui, com relação ao Guerreiro, eu acho que é o último contrato da carreira dele. Eu acho que ele tem consciência disso também. É um jogador que tem 31, ele vai exigir um contrato de 3 anos. E acho que se ele tiver uma proposta europeia assombrada, ele não vai ficar no Brasil. Ele só assina com o Corinthians se ele não tiver nada não lá sei. Fora. Ou se um jogador... Mas, mano, será que ele já não tinha saído se tivesse essa proposta, cara? Então, já não teria assinado não teria, contrato? Não teria assinado, eu vou falar o porquê. Gratidão, Corinthians, respeito? Não, acho que não, Benja. Eu acho que nesse quesito aí o cara avisa o dele. E ele tá coberto de razão porque a lei diz isso, certo? Se ele quisesse assinar. O Kaká não quis assinar. Mas o Guerreiro, Benja, por exemplo, como você vai pagar 7 milhões aí adiantados, sendo que o jogador só vai no meio do ano? E se o cara se machuca? Ninguém tá rasgando dinheiro não, gente. Por mais que você tenha, talvez... Não precisa pagar adiantado. Ué, o cara pode ser um pré-contrato, mas ele vai querer já receber alguma coisa pra segurar? Ué, garantia. Garantia, gente. Pra que você vai assinar um pré-contrato, sendo que você não vai ter o jogador agora? Se não me falha a memória, você pode assinar um pré-contrato. Acho, você não pode receber antes. Mas por que não? Se você tá assinando um pré-contrato... Não. Eu acho. Aí eu não tenho isso chama-se cheque calção, velho. O cara fala, mas eu não tô lá, calção não deposita. O Neymar não recebeu calção. Eu não passei cheque não, meu. Ué, as informações aí é que o Neymar ele já tinha sido negociado lá com o que aconteceu com o presidente? Que aconteceu com o presidente do Barcelona? Não são informações oficiais. Isso é o diz que diz. Ué, então, mas é o que tá sendo divulgado. O presidente do Barcelona renunciou por causa dessa transação. Sim. E foi mandado de prisão hoje pra Cabo ele. Canaverão. Mas o negócio do e Guerreiro... Não tem Canaverão. Dentro do prazo que a lei permite. Sim, mas é que tá, eu acho que com relação aí ao Guerreiro, eu acho que se ele pintar alguma coisa de fora, Sombra, independente de ser do Hamburgo, do Bayer Leverkusen, da Inter de Milão, se tiver alguém interessado mesmo que arque com essa quantia aí que ele tá pedindo aí de 7 milhões, eu acho que ele sai. Agora o Corinthians pagar isso daí, eu já acho que é um absurdo. Adriano, antes de se despedir, última pergunta. Fala aí, Beijo. Quantos anos você tem? 42. Então quase a mesma idade, tem 45. Você colocaria, se você montar o seu Corinthians de todos os tempos, você colocaria o Guerreiro nesse time? Guerreiro. Eu acho que não, Beijo. Mal agradecido. Não é mal agradecido. É que eu vi muitos jogadores bons do Corinthians, eu acho que o Guerreiro, ele é um foi um baita, é um baita jogador ainda, teve uma sua história no Corinthians, mas ainda não entra como, pra mim, como de todos os tempos. Você colocaria, Benjamin? Pô, mas deu gol do título. Eu cara, eu vi Sócrates, eu vi Casagrande. Mas quando diz o Benja, foi o gol do primeiro mundial. Primeiro mundial, seu nariz, foi. Segundo mundial. O Benja falou, foi o primeiro. Não, o segundo. Primeiro. Eu preciso pensar com calma, velho. Um replay aí, você falou que é o primeiro. Guerreiro ou Luizão? Então, o Luizão era o centroavante do meu time. Hoje o Guerreiro tá à frente. Então, preciso pensar, cara. Sério? Pensar porque o Guerreiro... Gente, pra quem não é só o gol, os dois gols do Mundial. Ele marcou o primeiro e o segundo jogo. Mas acho que primeiro, o que o Guerreiro joga no Corinthians é brincadeira. É brincadeira. Não tô falando que ele é o maior centroavante da história do futebol mundial. Não, claro. Os caras vão falar, oh, só falando que é melhor que o Romário. Não. Mas, olha... E agora eu não concordo. Mas o Benjamin entre melhor de todos os tempos do Corinthians, acho que é muita coisa ainda pro Guerreiro. Eu não falei que eu falei que eu, por exemplo, tô pensando, eu preciso repensar. Mas sua dúvida seria sobre quem? Porque eu já mudei antigamente, os seis meses que o Ronaldo Fenômeno jogou no Corinthians, e foi uma coisa tão marcante, e aqueles seis meses que o Corinthians ganhou aqueles dois títulos, ele jogando e tal, e pela importância do Ronaldo... Você vai deixar seu amigo Calção de fora? Não. Nossa, não, você colocou o Ronaldo no seu time todos os tempos? Não, mas eu não tirei o Ronaldo. E o Calção? Eu não tirei o Casão. Mas você, colocou o Ronaldo? Oh, respeita aí, meu. O meu ataque que eu fiz na última vez foi Marcelinho Carioca, Casagrande e Ronaldo. Mas o Ronaldo não jogou nada no Corinthians. Seis meses que ele jogou. O Ronaldo não jogou nada no Corinthians? O Ronaldo ele só acabou com o Santos na Vila Belmiro. Só um jogo, mas não, ganhou o quê? Ele ganhava a Copa do Brasil e o Paulista, tá louco? Para. Jogou muito. Pera aí, Mota. Não, ele ganhou o Paulista e a Copa do Brasil, gente. Mota, acabou com São Paulo no Morumbi. Mota, não fala isso. Tá o Leco e o Rodrigo correndo na frente. Não, mas teve alguns jogos que ele jogou bem. Pelo amor de Deus. O time pega o gol. Mota, não fala isso, pelo amor de Deus. O Ronaldo Fenômeno teve seis meses no Corinthians que ele só não fez chover. E jogou muito. Seis meses. Nossa, concordo, foi pouco? Foi pouco. Na Vila, mano. Pô, quanto Santos na Vila? Não, foi nada demais. Mas isso foi suficiente pra colocar ele entre os maiores do Corinthians? É o Ronaldo, cara. Não foi um jogador. Paga pau mesmo, né? Você é uma modinha mesmo. Hein? É um jogador. Você puxa saco mesmo, hein? Não, Mota, que você não acompanha futebol, às vezes você não entende. Eu sei. Pega, entra no Google e vê quem foi o Ronaldo Fenômeno. Então, por isso, você paga pau. Mas de centroavante do meu time entre o Ronaldo e o Guerreiro, eu ainda coloco o Guerreiro. Mano, o Ronaldo ganhou a Copa do Brasil quase sozinho. Eu acho que o maior centroavante do Corinthians de todos os tempos foi o Real. Mas sozinho está de brincadeira, Portugal. O time do Corinthians voava. Porque a Cristian Elias está de brincadeira. Diz como que é, repita, Adriano. Eu quero participar do torneio de pôquer do estádio 97. Pois não, então escolha, olha, o Calção. Então vou voltar. Eu de novo. Você quer do meio do baralho, você quer da ponta esquerda ou da ponta direita do baralho? Já peguei. Não, isso não é o baralho. O que é isso aqui? Isso não é baralho. É o controle do bar. Isso é o controle do merchandising, né? É, você quer da onde, meu? De onde você quer, Adriano? Ah, pode ser do meio do baralho. Do meio do baralho, Calção. Vamos lá. Tobias. Vamos destrinchar aqui. E o Tobias? Tobias tá só olhando, tá sentadinho aqui em cima do case. Você Vamos tá lá. Vendo? Hã? Você tá vendo? Não, mas o Calção me disse. Cabo Canaveral. Quê? Oi? Que é Cabo Canaveral? A letra. É... Que carta que é essa? É o rei... É. Rei? Nárnia. É, que cor que é essa que eu tomei o... Hoje. Como que cor que é? De paus. Não, é que eu tomei um negócio e não tomei a cor direito. De paus. É. Rei de paus. Rei de paus? Não é o rei de Nárnia. Rei de paus. Fiz canastro. 10 quilinhos de alimentos não perecíveis. É. Tá bom? É o que de bengala, o rei do Paulo. Pô, vai ser da hora, vai ser no dia do aniversário da minha filha esse torneio, cara. Opa, vai ser numa sexta-feira. Dia 15 de maio. Ganha o prêmio e oferece pra ela. Tem um belo prêmio, uma viagem pra Punta, não é legal? Porra, legal pra caramba. Vou levar, se eu ganhar, eu levo ela. Então fica na linha, o bar vai pegar mais os dados contigo. Deixa eu só mandar um abraço pra uma rapaziada aí. Manda. Muito bom, manda abraço, garoto. Um abraço pro Alessandro, amigo meu aqui, que trabalha comigo. Torce pro Fluminense, bundão. Mandar um abraço pro Eduardo também. Agora só pra corintiano. Eduardo, Júlio e Chupa Zamorano. Chupa Zamorano? Isso. Esse é um chileno trouxa que veio pro Brasil e acha que é corintiano. Ah, não. Então tá bom. Um Falou, abraço, mano. Cara. Valeu. Aguarda na linha, né, Sombra? Aguarde na linha, por Valeu, favor. Valeu, um abraço, mano. Zamorano que era bom pra caramba, velho. Ó, tudo que você quer saber do torneio de pôquer, ouça. Já está valendo o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Para participar, você deve conseguir sua ligação ao vivo no Estádio 97 ou participar dos pedágios do programa aos finais de tarde. É, Domênico, eu vou dar all-in com par de dois. É, Motinha, e as inscrições serão confirmadas mediante a doação de quilos de alimentos não perecíveis. Segundo torneio de de pôquer do Estádio 97. O primeiro prêmio é uma viagem à Punta del Este. E o vice-campeão ganhará um final de semana no resort do Estádio 97. É isso aí, amigo! E tem muito mais. Ei, Domênico, tô vendo que vai estar cheio de baralhão nesse torneio, hein? É isso aí, mano! Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Sai da frente que eu tô chegando. Apoio H2 Clube. Energia. É isso aí, o segundo torneio de pôquer do Estádio 97, tá todo mundo pirando, querendo participar desse torneio, tá demais! É só ligar aqui, entrar ao vivo, solicitar, puxar uma carta do nosso baralho, e aí a carta que sair vai corresponder a uma quantidade de quilos de alimentos não perecíveis. Essa é a famosa, entre aspas, taxa de inscrição, são quilos de alimentos não perecíveis. Aí no dia 15 de maio nós estaremos no H2 Clube, lá em Pinheiros, fazendo esse torneio do estádio. Aliás, o programa será transmitido de lá no dia. Vai ser muito legal. Um torneio com um total de 120 participantes. Tô de bom. 120 participantes. Primeiro prêmio é uma viagem para Punta, né? Para casal, né? Ou a pessoa com acompanhante, não interessa. Segundo lugar, um apartamento no resort do Estádio 97. Terceiro lugar, estranho no ninho. Assim como o primeiro e o segundo também ganham a chance de serem estranhos no ninho aqui no Estádio 97. Participe! Sim. E ó, nos próximos dias também vão rolar umas vaguinhas aí nos pedidos que faremos nas ruas de São Paulo, hein? Então, se você é do trânsito que não consegue às vezes participar através do telefone, vão rolar também umas vagas nos nossos pedágios, os pedágios do Estádio 97. Estádio 97, que tem oferecimento do Grupo Esser. Vamos falar da Esser Narigudo. Olha só, você quer mais qualidade de vida, amigão? Venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Azedão, conhece a Casa Verde? É, não conheço, não. Eu conheço a Casa Preta e Branca. E fica em Santos. É, evidente, muito bonito. Olha, é um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. A Casa Verde caiu já, né? Caiu nada. Duas vezes, foi? Caiu tua cabeça, caiu. A Casa Verde tem Mundial, Libertadores? Tem. A Libertadores tem, é Mundial? Tem, também tem. Antes de você, bem antes. Tá Mas bom. Vocês nem eram conhecidos como time. Tá bom, perdão. Desculpa, não vou falar com você, ó, sabe por quê? Pô, você falou que era meu fã. Não, eu sou seu fã como jornalista, que nem você fala. É, mas eu sou jornalista. Então, um jornalista. O Le Village é um projeto elegante, aconchegante, ideal pro ritmo. Meu time nasceu quando afundou o Titanic. Pro ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Olha, amigão, vale a pena. Então não perca tempo, não. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados. Lazer completo com piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então visite o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295, ou acesse esser.com.br/levilage. Village com dois L's, hein? Ou você pode ligar 3951-3888, 3951-3888. E olha, vá lá que você vai adorar. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Levilage também vai ser. É isso aí, Esser. Um abração pro Rafa, pro Alan, pra Paula Gil e pra toda a família Esser, Zombinha. Boa. Legal, muito bem. Mota, notícias do Tricolor, Mota. Chefinho, o Pato aí voltou a treinar, tá treinando. Quem sabe aí pode ser uma boa surpresa. Torete, aí, um aborto. Um aborto? Um aborto, eu não falei aborto. Vocês que tá falando. Vocês que tá falando. É, pode ser uma boa surpresa. A Fiorella, olha, tira o regulamento do campeonato do Qatar da mão do Mota. Mota, você tá meio atrapalhado hoje. O Leandro Rodrigues faz uma pergunta pra você no Twitter. Ô, Benja, pergunta pro Mota. Se o Ronaldo Fenômeno não jogou nada no Corinthians, o que o Ganso fez no São Paulo até agora? Aí pegou pesado, hein? É, o Ganso joga bem também. Eu não falei que o Ronaldo não joga bem. Você falou que foi só uma partida? Não, não falei que foi algumas partidas. Não, você falou a condição. Mas como você falou... É o time de todos os meus times, todos os tempos. Vai colocar ele, vou colocar ele, vou tirar o Casão. Você coloca o Ganso no São Paulo? Não tirei o Casão, meu ataque é Marcelinho. Não coloca o Ganso. Hã? Qual é o ataque? Meu ataque, eu falei, era Marcelinho, Ronaldo e Casagrande. Ronaldo Fenômeno? Uhum. Então, por isso que eu achei estranho. Oh, isso que eu tô não tirei falando. O Luizão? Não tirei o... Você tirou meio louco. Quem que você tirou? Você tirou alguém? Tem que tirar o Luizão. Também, Luizão. Meu ataque hoje é esse. E o Guerreiro não entra nesse ataque? Eu tô revisando. Revisando? Como revisando? Ué? Pô, tá revisando. Uma semana antes de morrer, gente, ó, faz o hoje. Não, hoje. Vamos hoje. Peraí. Amanhã pode mudar. Peraí, o meu Corinthians de todos os tempos, gente, não joga quinta-feira em Paris. Não, sim, mas a gente não tem jogo marcado. Imagina. Mas tem data pra escalar. E aí? Pode mudar? Pode mudar? Ou não? Pode mudar? Cara, eu preciso ver. Cara, que você, mano. Cara, cara, meu Deus, cara. É muito simples, ó. Vou dar o time inteiro aqui, ó. Meu Deus, Cássio no gol. Ataque. Cássio no gol, vai lá, ó. Cássio no gol. Tirou o Ronaldo? Não, o meu era o Dida. Ah, o Dida? O do Mano já foi o Dida. Mas, ó. Continua o Ronaldo. Eu coloco lá o Cássio no gol. Que o Cássio que ele fez naquele Mundial aí foi algo espetacular. Bem e a Libertadores lembrado, também. Lateral direito. Tá certo, lateral direito. Eu vou com o Rogério. Gosto muito do Alessandro também. Das pedaladas? Gosto muito do Rogério. Bom lateral. O meio de zaga ali, ó. Mas eu não vi o Zé Maria. Não vi Zé Maria. Vou falar do que eu vi. Não vou ficar escalando jogador que eu não vi. Boa, mano. Meu miolo de zaga, Domênico Gato. Gamarra e Fábio Luciano. Aí é bom. Zaga bom, de respeito. Mano. Zaga de respeito. Aí não dá pra pôr mais ninguém, não. Aí o bagulho é louco, né, mano? Vai. E o... Lateral esquerdo, Domênico. Aí eu acho que é uma incógnita. Porque eu poderia falar que o Vladimir não vi jogar, velho. Não posso tem que falar quem você viu. É não isso. Posso falar. Tá certo? É complicado, porque, quem? Ó... Tem o Kleber, tá certo? Mas o Kleber eu não coloco no meu time de todos os tempos pela bobagem que ele falou. Então eu vou com o Silvinho. Tá? É lateral esquerdo, coloca o Silvinho. Você vai ali, ó. Mas você colocaria o Kleber pelo futebol. Tecnicamente falando, ele foi melhor que o Silvinho, mas no meu time ele não joga. Cara, Fábio Santos não, mano. Não, o Fábio Santos não. Acho que ainda tá um pouco abaixo. Já comeu farinha, mas gosto muito do Fábio Santos também. Teve a sua importância ali no Mundial, o cara foi um herói. Mas ainda colocaria o Silvinho. Meu meio de campo, Domênico Gato. Agora aí é incontestável, aí não tem o que falar, velho. Aí esse meio de campo jogaria, ó. Inclusive tiraria Zidane, tiraria esse monte de cara aí que joga pro futebol. Calma, mano. Jogar o time, não fica falando pro VAR. Fala com o seu time, vai. Pera lá. Você não pode contestar. Você tá indo tão bem. Se você contestar esse meio campo, velho. Se você contestar esse meio campo, eu vou falar que você não sabe nada do futebol. Vai lá. Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho. Não é o Neto, né? Ricardinho cacete. Eu falei do Ricardinho porque o Ricardinho jogou naquele time. E Neto? Vampeta, Rincon, Marcelinho e Neto. Eu falar tá verdade, não entra né? O Paulinho, não, não entra. Não dá. Neto? Não dá pra falar do Paulinho, sendo que a gente teve o Vampeta tá lá. Não dá pra falar do Christian, sendo que a gente teve o Elias. Não dá. Não sai na foto. Você vai dizer que esses eram melhor que o Zidane? Marcelinho no auge jogou mais que o Zidane. Isso é doido. Pega o meio campo do Corinthians ali, ó, tá certo? Do Domênico Gato, ó. Verme caminhando pelo seu não, o meio campo é honesto. Eu também fui banco. Vampeta, Rincon, Marcelinho e Neto e na frente Edilson e Guerreiro. Edilson, esse é meu mano. Time do Corinthians. Edilson Capetinho. Caramba, mano. Edilson jogou Guerreiro. Muito. O Edilson jogou mais do que o Tevez. O Edilson jogou mais do que qualquer um que vocês puserem aí. O meu é também diferente. Edilson e Guerreiro. O meu é Ronaldo, Giovanelli, Ronaldo, Zé Maria, Gamarra. Ronaldo goleiro, tá. Ronaldo goleiro. Ronaldo, Zé Maria, Gamarra. E você viu o Zé Maria jogar? Gamarra, Daniel Gonzalez e Vladimir. Rincon, Sócrates e Neto. Rincon, Marcelinho. Pera. Rincon, Sócrates e Neto? É. Só tem um volante nesse time aí, irmão? É meu? É. Marcelinho de videogame. Ué, é meu. É. Ah, mas na época não era normal. Marcelinho Carioca, Ronaldo Fenômeno e o Casagrande. Ah, ainda bem, meu. Tem dois centroavantes, hein? Ah. Porque é sempre o treinador. Meu time joga que gosta de vídeo, mas não se for escolher meu treinador, também mudei. Vanderlei Luxemburgo. Quem era? Meu treinador era o Vanderlei Luxemburgo. É o Tite. E hoje? Tite, acabou. O Tite está pro Corinthians que o Tele está em São Paulo. Mas o Casagrande também conseguia fazer a função de jogar fora da área. Foi isso quando ele foi pro São Paulo. Qual que pode ser a modificação daqui a pouco? O São Paulo modificou muito do Casagrande. Qual que pode ser a modificação? Sai o quem para entrar o Guerreiro, é isso? Olha, se eu contar um negócio pra vocês, vocês prometem que vocês não falam para ninguém? Vai. Eu mandei sexta-feira um pedido à FIFA. Que a minha seleção de todos os tempos tem a 12. Ah, mas não pode. Você pôr o Guerreiro. Você, tô esperando. Não pode. Pôr o Guerreiro. Vamos esperar a resposta olha, do Gato. E eu saquei o Luizão do meu time, hein? É o Guerreiro? E vou te falar, eu cara. Saquei o Luizão do meu time pra entrar o Guerreiro. Olha, Guerreiro e Sheik são mano, dois. Mano, era o Luizão antes. É. Era Edilson e Luizão. Hoje é Edilson e Guerreiro. Mas, ô, peraí, isso é legal. Ah. Qual que é o teu São Paulo todos os tempos, o Domingo faz o Palmeiras? É, tá bom. O meu tá no futebol de botão. É, Zé. Eu dou um pau toda vez. Zé. Não, Rogério? Não, só você pôs o Zé. Sempre pôs o Zé. Sempre pôs o Zé. Porque uma coisa é a expressão do como ídolo, outro, eu acho goleiro Zé. Debaixo do gol ali. Lateral direito. Pavãozinho maravilhoso. Zé, Cafu, Oscar, Dario Pereira, Leonardo. Fala devagar. Que é Zé, Cafu. Zé, Cafu, Oscar, Dario Pereira e Leonardo. Oscar e Dario baita zaga, hein? Putz da vida. Lateral. Leonardo, lateral esquerdo. Okay. Leonardo. cara, aí... Se aí quiser, ferrou. Você vai ter que pôr Zé Sérgio, tenho certeza. Não, time 4-3-3, ó, vamos brincar de time 4-3-3. Não, você faz o jeito que você quiser, ué. Não, 4-3-3, mas é que também tem aquele jeito de você fazer com dois volantes. Vai. Vai no 4-3-3, vai. Quem é o volante? Um volante. É. Mas vamos lá. Chicão. Chicão jogou muito. Desculpa, eu tô... Ele batia bem, mas jogava... Eu estou dando a minha escalação... Os que você viu jogar. Do que eu vi jogar. Não, mas o que viu jogar. Tem que ser assim, não vale o que meu pai falou. Tá? Porque senão muita gente vai falar do Roberto Dias, que é o goleiro, eu não vi. Nem o Pedro Rocha eu vi. Meio campo é quem? É que nem eu, também não peguei o Rivelino, eu não peguei no Corinthians. Então é o seguinte, olha, Chicão, Raí, Pita, Miller, Careca e Zé Sérgio. Chulapa não? Mas eu tenho algumas versões também. Ele tem uns jogadores com banco. Não, versão Chulapa não vai. Você vai dar versão, também vou dar versão. Então não. Não, então, Chulapa não. Pra jogos fora de casa. Miller, não. Mas do Mundial. Não, desculpa, refazendo. Miller, Serginho e Zé Sérgio. Miller, sacou quem aí? Tirou Careca. Você tirou Careca. Ah, eu fui o Careca. Quer, Domênico? Careca chama. Eu tirei o Careca, mas olha, gente, o Serginho Chulapa, maior artilheiro da história. Continua, do time campeão do time mundial de 2005, não tem ninguém? Do time 2005? Mineiro? Não. Não tem ninguém. Sobre a Pelucano no banco. Eu colocaria o Mineiro. Hã? Nesse diferente eu colocaria o Mineiro. Qual o Mineiro? O resto Mineiro do Mineiro e o Chulapa. Você não viu o Zé Sérgio jogar? Não. Você não viu o Chicão? Não vi. Então não pode pôr. Mas você pode pôr. Mas concordo com ele. Não, mas você vê o que você viu. Tem a personalidade. Mas como que ele vai pôr o Chicão se ele não viu? Você não lembra? É a primeira vez que você foi no Morumbi, foi em 2008. Ai, nossa. Ai, nossa, o Cacho. Conta o teu pedido. Qual que é o teu Palmeiras todos os meu? Porque o meu futebol de botão tem titular em goleiro, reserva. Goleiro, segundo pra mim, só titular. Só titular? Goleiro, Marcos. Incontestável, Marcos. Lógico, reserva é o Leão. Lateral direito. É só não, titular. Só tô contando. Não, não pode. Meu futebol de botão. O meu tá bom. Reservas então, Marcos, Arce, Luiz Pereira? Com certeza, mas tô pensando no outro ali. Luiz Pereira e... Em dúvida. Antônio Carlos, Kleber? Ou Antônio Carlos ou Kleber? Antônio Carlos jogou mais que o Kleber. Jogou o Klebão também. Vai, Antônio Carlos, tá? Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Que são parentes, o Antônio Carlos e o Roberto Carlos. Tá lá. Boa, bom, tá até bom. Meio de campo. Volante, César Sampaio. Você viu o Dudu jogar? Vi. Posso pôr ele ao lado do César Sampaio ou posso pôr dois meias, que vocês estão fazendo aí. Como é time de videogame, vocês estão fazendo? Fala como que gera. Então eu vou escalar desse jeito que eu quero, ó. Claro. Então vamos lá. César Sampaio. Aí tem, no meio, Jorge Mendonça, Ademir da Guia e Djalminha. Dois na frente. Aí não tem dúvida nenhuma, Edmundo e Evair. E o treinador Vanderlei Luxemburgo. Treinador Vanderlei Luxemburgo. Felipe Scolari. Tá sendo impressionado. Mas é lógico. É porque eu não vi o Ademir. Eu vi o Ademir, mas o Rudy não viu. Você tem que falar o Rudy. Não, Rudy. Tá bom, então vai. Eu vou falar. Rudy vai. Marcos, você viu jogar, hein? Eu concordo com o Arce. Em vez do Cafu, acho que o Arce foi... E o Cafu é o reserva. Aí Antônio Carlos e Kleber. Roberto Carlos. César Sampaio. Alex de Djalminha. Rivaldo, Edmundo Alex e Vair. Também, Rivaldo, Edmundo e Vair. É que não dá. Você tem um time, acho velho. Que é um time de muita... É que o Palmeiras da tua geração, o time é praticamente o mesmo. A geração do Rudy... Eu vi o Ademir, o Palmeiras é mais ou menos o mesmo. Jorge Mendonça. Jorge Mendonça foi um monstro, velho. Luiz Pereira. Mas Jorge Mendonça não joga nesse time aí, não. Qual que não joga? Não joga. Qual time que não joga? Nesse meio campo formado aí do Rudy? O que eu fiz? O do Rudy? Qual que é o Rudy? Na minha opinião, eu vi o Jorge Mendonça. Pra mim, o Djalminha, Alex, Rivaldo... Todos eles jogaram muito mais. Ó, tem o Zinho ainda. Tem o Zinho. Eu vou ter o Rivaldo. Tem o Zinho, tem o Luiz Pereira. Não, tem, o Mazinho jogou pra cacete. Não, eu sei. O Mazinho jogou bem no Palmeiras. O Rivaldo foi o melhor jogador do mundo no Barcelona em 99. E o Palmeiras ainda teve o Rincon, teve Edilson. Miller, Luizão. E jogou muito o Rincon no Palmeiras. Jogou muito. E o Rincon fala que o time mais técnico que ele jogou na vida... Você quer outro que jogou muito também no Palmeiras? O Edilson. Também. É que o pessoal do Palmeiras ficou com bronca do negócio da Machadinha. Você não põe Machadinha. O Valdívia, Domênico? Mas ele jogou muito no Palmeiras. Você não põe o Valdívia? Não. O Valdívia, você não põe? Não, não. O Palmeiras todos os tempos. Olha, pra pôr o Valdívia, põe o Alex, pô. É que muitas dessas escalações... Algumas, tem muito cara. Algumas você pode falar assim, pô, mas eu vi volante que jogou mais, eu vi... Mas você precisa, às vezes, entender a importância do jogador dentro do contexto histórico, né? É, lógico. Por exemplo... Quem viu, né? Eu coloquei o Chicão como volante... talvez o Chicão não tenha sido o melhor volante do São Paulo, tecnicamente falando. Talvez por exemplo, o Mineiro foi até melhor. O Mineiro, pra mim, foi melhor. O Mineiro, mas historicamente. Toninho Cerezo. Mas teve toda uma importância dentro de um contexto histórico. É aí que tá. O primeiro título brasileiro foi representante de uma geração da década de 70 no São Paulo. Exatamente. Teve uma importância fundamental. O Aldo Moino falou assim: beijo, planta pro Sombra. O que ele acha do meu? Valdir Pérez, Getúlio, Oscar Dario, Leonardo, Chicão, Gerson, Pedro Rocha. Sergio Chulapis é Sérgio. Mas ele colocou uns caras que somam no fundo. Eu não vi. O Aldo Moino não viu. Quantos anos ele tem? Mas eu não tenho nem o que contar. O Aldo deve ter a nossa idade. Imagina. Ele não viu, hein? O Aldo? Esse time que ele colocou? O Aldo começou a namorar, ele já tinha um Gordini no SP2. Não sei não, hein? O Aldo não é da nossa geração? Imagina. Vocês não podem discutir. O Aldo já é quase avô. Vocês não podem discutir com o cara que viu. Não, mas se ele tem a mesma idade nossa, ele não viu, pô. Mas olha, eu coloquei o Pita, mas eu não vi o Pedro Rocha jogar. Mas se eu for levar em consideração até o que o Pelé disse, é claro que o meia ao lado do Raí seria Pedro Rocha. É verdade. Então, um jogador que vocês... E quem viu o Gerson jogar... Quem viu o Leônidas. E se colocar o Gerson e não colocar o Raí, também vou dar toda a razão. Também vou dar toda a razão, porque Gerson e Pedro Rocha foram ícones. E vai ter nego que vai vir falar também do Toninho Guerreiro, e vai falar do Roberto Dias. O Benjamin. Canhoteiro. Benjamin, mano, né? Vocês dois esqueceram de um jogador muito importante, que foi o Basílio, hein? Não, mas não dá pro jogo. Ele vai tirar o lugar do Rincón. Sim, do mas Vampiro. Ele fez o gol mais importante, quase praticamente, da história do Corinthians. Foi mesmo. Foi mesmo, foi a quebra do jejum. Ele não. Ele não viu. Mas foi a quebra do jejum. Mas eu não posso falar do Basílio porque eu não. Você não viu, mas ele viu. O Basílio era um jogador médio. São coisas diferentes. O gol do Basílio. Toda vez por ano tem. Comemora o dia do Basílio. Como Sombra pôs o Chicão. Não é, Sombra? Os caras da seleção. O Basílio tem que estar no time do Corinthians. O Basílio tem um... O Basílio tem uma importância. O Basílio tem certeza que o Basílio tá, não tá, o Basílio? É. Mas você tira quem, Bá? Ah, ele tira qualquer um. Ah, tira eu acho quem? Que sim. A 13 de outubro tem que comemorar alguma coisa. Não, o gol do Basílio... O Basílio é uma figura, meu, das mais importantes da história do Corinthians. Uma seleção dos melhores é diferente. Não estamos falando os melhores pra você, seleção de todos os melhores que você viu jogar. Não, de importância. Falar, faltou pra mim o Rivaldo. Pode falar, é muito mais legal a importância que o Basílio tem pra história do Corinthians, que isso sim é uma coisa real e verdadeira, do que uma suposta seleção dos melhores que é isso que eu tô falando, é isso que eu tava questionando. Azedão, qual é o teu Palmeiras de todos os tempos? Palmeiras não, não. Azedão, não, mas jornalista. Jornalista. Gilmar, Carlos Alberto Torres, Mauro. Zito e Lima. Isso é o Santos. Mengal, viu, Neymar. Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. Falando do Palmeiras, o seu louco. Você é jornalista. Hã? Você é jornalista, tem que falar do Palmeiras. Ah, esse é o melhor time. Cara. Não, esse é o melhor time de todos os tempos, de todos, né? Diferente. De todos os tempos, de todos o quê? Me desculpe, mas eu tenho um que acabo com todos vocês. Ah, pronto. Lida no gol. Mas por que é isso aí? Time de quê? Você vai saber. Zé Maria. A Lusa. O Dida, Portuga, não tinha outro goleiro, não? Pera, ele vai dar Carlos o melhor Germano. Da Lusa. Vai por aqui, o Carlos Germano foi melhor. O Plegger. Pera, deixa ele falar. Vai. Dida no gol. Bom. Zé Maria. Luiz Pereira. Jogou lá, é verdade. Passou por lá. Na quarta zaga eu vou pôr o César. Ah, aquele que jogou. E o Zé Roberto. Na Lusa de 91. E o Zé Roberto. Aí eu vou pôr. Que tá no Verdão hoje. Aí eu vou pôr. Capitão. Jogou, hein? Capitão jogou muito, hein? Rodrigo Fabri. Mas você viu todos, né? Ah, ele viu, é. Lógico, capitão. Rodrigo Fabri e Denner. Aí é bom também. Na frente, eu vou arrebentar com vocês. Ah, vai. Evair e Roberto Dinamite. Você não viu o Roberto Dinamite jogar? Para. Lógico que eu não vi. Acho que viu, 89. Viu, 89. 89. 89, você viu? 89. Quantos anos você tinha, 89? 89, eu tinha 12. Isso? 12. Faltou um jogador? Pelédano. Candinho! Ô, Benja, você sabe que na escalação do nosso amigo Aldo Moino, que ele passou agora, que ele colocou Getúlio na lateral direita, eu trocaria, se fosse o caso, o Cafu pelo Getúlio. Trocaria. Qual Sombra você trocaria? Trocaria o Cafu pelo Getúlio? Trocaria. O GG da cara grande? Sim. GG da cara grande. Não era GG da cara grande? Acho que ele quer, pô. Ué, mas era o nome, o Sombra falava GG da cara grande. O Osmar Santos falava GG da cara grande. Esse quer ver um que eu poderia trocar, daí pensei aqui? na lateral direita, poderia tirar o Arce pra pôr nem o Cafu, hein? É. Rosemiro. Jogou muito o Rosemiro também. Rosemiro, beleza. É, Porsche, o namoradinho da Raquel Elche. Eu posso convencer? É, meu amigo. Pra mim. Eu não acho. Jogou muito. Mas eu não é que o Arce eu não acho. Espetacular. Eu vou te falar, eu vi o Rosemiro jogar. O Rosemiro, eu acho que corria muito. Mas jogou muito também. Lateral direito. É que o Arce foi. Eu não achava o Arce esse lateral todo. É como não? Arce... Ele batia falta muito bem e cruzava certinho. É que o Arce tinha marcava uma bola... bem também, velho. O Arce tinha uma bola para. Por exemplo, a supremacia do Roberto Carlos na lateral esquerda é muito mais incontestável. Acho que é incontestável. Incontestável. É que o Arce... E, ó, e na lateral esquerda poderia tirar Roberto para pôr o Júnior. Jogou muito, hein? Então. É. Não é incontestável, então, mas pode até. É verdade, Domenico. Quer ver? Você tira aqui. o Arce, eu, por exemplo, pra mim, o Cafu jogou mais que o Arce. Ó, quem jogou mais Palmeiras. Que os dois? Hã? No Palmeiras, aí que tá. Porque ele jogou em 96, naquele fantástico time dos mais de 100 anos. Pra mim, o Cafu jogou mais, Dodô, pra quem mim, jogou? Jogou mais que quem o Quem jogou mais também. Que os dois foi o Daniel, que jogou no Corinthians, lateral direito. Não, Daniel. Você lembra desse Daniel? Daniel, não. Muito ruim, velho. É péssimo. Gosto de convencer do Corinthians. Pra mim, o Cafu foi um monstro. Domênico, não esqueça do Rivarola. O Cafu foi foda. Não, Rivarola. Rivarola. Não. Rivarola não dá. Arilson, Paulo Nunes. Não esqueça. Olha, tem Paulo Nunes. Só pra terminar, viu? O Mano. Balcão também joga na portuguesa, mas não viu. O Mano não viu, né? Tudo bem. Mas, Oba, você há de concordar comigo. O Zé Maria é um cara que deveria ter muito mais importância, deveria ter um tratamento muito mais diferenciado pelo que ele representou e pelo que ele representa na história do Corinthians. Aquela camisa ensanguentada, né? Eu acho que o Zé Maria. Eu acho que o Zé Maria não tem o devido reconhecimento que deveria ter. Não pela torcida, mas o Zé Maria nunca mais vai ter algo igual. O Benjamin Guiano, que foi aquela camisa. A camisa do Zé Maria ensanguentada foi 84. Aquilo foi 81, 82, se não me engano. Por aí. Se não me engano, também ou foi contra a Ponte, um jogo contra o Palmeiras. Eu tava no Morumbi. O que foi? Eu não lembro. Ele abriu a cabeça numa dividida, só que naquela época podia. Tinha, né? E ele continuou a jogar com os todos os ensanguentados. O Álvaro Pereira fazia isso todo dia, porra. É louco, Álvaro. O Zé Maria jogou mais que o Álvaro Pereira. O Zé Maria não batia, tinha um preparo físico absurdo. O Zé Maria jogou na portuguesa também. E era irmão do Tuta. Ele foi... Jogou na portuguesa. Era o ponta. Ele foi pra seleção brasileira e jogou em 74. O Zé Maria é um daqueles jogadores que deu um azar filha da mãe na carreira. Porque ele pegou laterais direito, que era um sacanagem. No começo ainda ele pegou o Carlos Alberto Torres, que dizem, eu não vi jogar com o monstro. E depois ele pegou um que, na minha opinião, o maior lateral direito que eu vi jogar na vida, chamava-se Leandro. Ah, eu acho que foi um dos maiores que eu vi também. O Leandro. Pra mim, o lateral Flamengo, direito, o Leandro. Peixe frito. O Júnior, lateral esquerdo, são os dois maiores laterais que eu vi Leandro na vida. Leandro, peixe frito, né? Por que peixe frito? O apelido dele é peixe frito. Não sei. É peixe frito o apelido. Muito bom, o Leandro era muito bom. Bom, vamos trazer aqui os ouvintes. Vamos lá, 3284-7097. Liguem, porque agora é o momento sem parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. 83 a camisa. Com sem parar em todo lugar. Boa. Eu só mandar um beijo aqui pra minha tia Toninha, que tá fazendo aniversário hoje. Boa, sua tia. Tia Toninha, tia Toninha, gente boa. Vai rolar um bolinho hoje? Não, porque eu saio tarde, né, mano? Trabalho muito. Ah, mas ela não vai rolar um bolinho? Possivelmente. Manda guardar pra nós. É nóis. Hoje também é aniversário de um dos maiores atacantes que o Domênico considera, o aniversário do Lene. O Domênico disse que é seu novo, Ademir Dagui. Não falei, nunca falei uma bobagem. Aniversário do Lene. Valeu, Marinho, é nóis. Era bom. Marinho do Naru. Não dava, né? Ô, Domênico, aqui o Paiva mandou aqui. Ô, Benja, eu tenho 20 anos. Se eu montar o meu Palmeiras todos os tempos que eu vi, teria uma depressão. Ah, mas, é só de, mas esse tem meu já dá uma depressão. Não, mas ele tem 20 anos. Não. Ah, a máquina. A é depressão nada. Dele é pro mal. Ah, tá, entendi. 20 anos, né? Tá bom. Alô? Alô? Quem fala? É Cláudio de Souza Júnior. Consegui, baralho! Cláudio de Souza Júnior. E quantos anos? 22, Dudu. 22. 2.2 e 2 patinhos na Lagoa. E você mora onde? Ah, dessa vez eu... Portuga, hein? Ô, Portuga. Diga, mano. Eu moro numa travessa da Timóteo Penteado. Rapaz, você mora em Guarulhos, perto aí de uma quadra de futsal, onde eu treinei um tempo com o Impro aí. Bacana aí. E tem um, zonão ali em cima na Vila Galvão, como que assim, é bacana também. Não tem um zonão aí? Não tem daqueles bonitos? Um não, vários, né, Portuga? Tem bastante. E ainda tá alagando ainda quando chove, rapaz? É, isso mesmo, ali mesmo. Rapaz, conheço tudo aí. Passei alguns anos da minha vida por aí, cara. Legal. Ah, então tá bom. Ô, só um minuto. Ô, Sombra, olha aí, ó. O Andreas Kisser mandou pra você. Sepultura. Manda. Rogério Ceni, Cafu, Oscar, Dario e Leonardo, Cerezo, Kaká, Miller e Raí, Careca e Zé Sérgio. É fantástico. Também é bom, hein? É fantástico. É o Cerezo. É, cara, dá pra montar muito time bom. Não, tem muito time. Rapidinho no pique, Domênico. Tem outro time. Deola, Figueroa, Maurício Ramos, Alexandre Lúcio. Nossa, tá louco. Mozart, Felipe Menezes e Medieta. Mozart, que veio do Curitiba. Joinho, Obina e Alex Alves. O que é o pior de todos os tempos? O Mozart, tá que veio do Curitiba, Mozart, do Flamengo. Porcaria. Custou na época, lembra do Flamengo? Foi naquela época da ESL. É. E esse cara foi vendido pra Itália, pro Redina da Itália, ganhando um dinheiro fantástico, que não joga nada. Não dá uns... Lembra dele, Cudi? O Mozart? Ah, não, abraço pro Rodrigueira, general, que mandou exatamente a mesma escalação também. É, ele mandou aqui no meu Twitter, foi ele que... Tá bom. Rodrigo general, ele mesmo. E o time aí, brother? Eu sou tricolor, né? Tricampeão mundial. Tricampeão. Opa, então aproveita. Mas é muito louco ser campeão mundial, fala aí. Ah, tá bom. Que é, mano? Ó, Domenico, até levantou e foi embora. Ó, Domenico, senta aí. Senta aí. Foi falar de mundial e saiu andando. Ah, eu vou tomar meu café aqui. Mundial nós somos primeiro ateu. Chupa aí, o trouxa. É o fax. Chupa aí, trouxa. É o fax. Ele ficou constrangido. Vocês ganharam agora, filho. Sai primeiro. 2012. Sai das pernas da mamãezinha. 2012. Saiu da perna da mamãezinha e tá achando que é bom. Fala de mundial com quem tem. Foi ótimo. Só fala com quem tem, mano. Foi puta time. Mas a gente tá brincando aqui de escalar os times, né? Os melhores times que a gente viu. Quantos anos você tem, Cláudio? Eu tenho 22. 22. Tenho 98. Monta o seu São Paulo de todos os seus 22 anos. Eu ia falar de 2005. É, quase isso, né? Vamos lá. Rogério Ceni. É. A Belete. Não vai o Cicinho? Olha que cornetada de agora, hein? Eita! Ah, eu acho o Belete tem mais história. Campeão do mundo. Belete, que também é ótimo comentarista. Ótimo comentarista. Quem mais? E, vamos lá, Lugano. Lugano, tá no meu time. Ah, acho que eu colocaria o Fabão ali também na zaga. O Júnior na lateral esquerda. Júnior. Aí Mineiro e Josué, não tem como, né? Mineiro e Josué. Quem mais? No meio campo, colocaria. Putz. Tá sem ideias? Ah, eu colocaria o Kaká. É. Kaká. Aí você viu o Kaká? E aí eu montarei meu ataque com... Eu vi o Kaká, o louco. Claro, viu. 22 só um minuto. Enquanto você monta aí, ó. Com o Lucas. Ah, Lucas. Com o França. França, bom jogador. Eu acho que eu caio o Raí também, sim. Eu vi um pouco do Raí também. Difícil, o Márcio, cara, muita coisa. O Márcio Dourado de Pi. Ele fala assim, né? Porque só quem te viu jogar, né? Aí ele fala assim, ô Benja, pergunta pro Domingo se ele viu o Valdívia jogar no Palmeiras. Porra, velhinho, porra! Não entra de seleção nenhuma, ninguém quase viu. Ai, ai, ai. Ô Claudio, e aí, cara? E esse time? Qual é a seleção desse time que tá aí? E agora, vamos falar do São Paulo atual agora. Já falou aí, matou saudades, grandes jogadores, né? Mas vamos falar agora de outros jogadores, vamos falar dos atuais. Você acha que essa vitória aí, digamos, heróica no final do jogo? Vai dar uma moral? Vai fazer o time jogar mais? Tem clássico quarta-feira. O que você prevê para próximos momentos do Tricolor? Eu acho que a vitória com o São Lourenço deu uma moral pro time. É. Mas o Muricy vai pensar mexendo nesse time. Esse time ainda joga muito devagar. Um time com o Ganso e o Luiz Fabiano não dá, né? Um dos dois tem que sair. Jogar com dois caras com a mesma velocidade e marcha lenta não dá certo, não. Escolhe um. E o Centurion entrou muito bom também, né, Zeri? Deu velocidade nesse time. Eu acho que o Centurion fazendo aquele papel que o Lucas fez quando foi campeão da Sul-Americana, acho que seria um bom papel pra ele. Tivesse que tirar, qual que você tirava? Eu sacaria o Luiz Fabiano. Eu sacaria o Luiz Fabiano e colocaria, jogaria com o Pato e Centurion, e o Pato jogando mais de centroavante ali. E no meio? E no meio eu colocaria... Aí eu deixaria o Michel Basso, o Ganso. O Ganso tem que jogar, na minha opinião. Ele tá muito... Tá oscilando muito, mas uma bola ou outra ele pode achar ali, porque eu acho que ele joga muita bola, na verdade. Tá passando por um momento, mas eu acho que ele joga muita bola. Tudo bem, o São Paulo ontem pegou um time inexistente. O Marília é o pior time do campeonato. Mas, se o Bosquilha mantiver o nível de jogo que ele teve no primeiro tempo, ele pode ser uma grande alternativa de armação pro São Paulo, inclusive no lugar do Ganso, quando o Ganso não estiver atendendo as necessidades. Para mim, ele é o reserva imediato. O que você acha, Cláudio? Eu acho que até no segundo tempo contra o São Lourenço já tinha colocado o Bosquilha ali, naquela hora que São Paulo não criava, a torcida já estava irritada com o Ganso. Já era para ter colocado o Bosquilha no lugar do Ganso. E depois, na hora que ele entrou no finalzinho do jogo também, ele foi para cima, driblou, sofreu falta, segurou o jogo. Eu acho que ele é o reserva imediato do Ganso. E acho que nesses casos aí que o São Paulo vem fracassando com a armação, chega no segundo tempo 0-0, acho que é a hora de colocar o menino mesmo para jogar. E no clássico, você acha que o Pato vai entrar? Ah, tem que entrar, né? Hoje ele é o melhor atacante do São Paulo, na minha opinião. Não, eu acho, não sei, diz que ele treinou hoje. É o melhor porque não paga os 10 milhões de euros lá. Ah, já tá querendo dinheiro, hein? Não, não é que tá querendo, é o que custa. É, posso falar, cara? Pensa o teste vai custar, é bom, não é? Vai custar 3 milhas só. Mano, quando chegar no fim do ano, o Pato, vocês vão tá dando, seis meses depois, pode assinar com qualquer equipe. Eu Você duvido, acha que alguém vai pagar, mano? Eu duvido o Corinthians conseguir vender o Pato por 10 milhões de euros. Não vende por 10, mas aí, no bem bolado, vai por 8. A única esperança, e é difícil, mas é agora, porque essa janela é a janela que é bacana, a janela do futebol europeu. Vender, é essa. A do, de dezembro e janeiro é uma reposição. Mas eu acho que essa não vende. Não, a única esperança é nessa e que esse primeiro semestre aí, o Pato arrebente de jogar. Se não, aí eu concordo com o Sombra. Vai pra fundo perdido. Vai, porque vai chegar... Vai chegar dezembro, cara. Chega dezembro, o cara tá 6 meses de tá com 100% na mão. Talvez leve alguma coisinha ou outra pra não deixar o Corinthians na mão, porque o cara também não vai querer se queimar 6 meses. Porque aí fica vira 6 meses em jogar. Vira que nem aquela guerrinha do Palmeiras com o... Wesley. Ele tá recebendo a parte dele no salário? Se bobear, vai ficar. Olha, pelo... Vai ficar se o Ralf, dívida, se o Ralf, que é um monstro de jogador, não tá, acredito que ele também não esteja. Então vamos supor, um ano de pato sem receber a parte aqui do Corinthians, dá 4 milhões e 800 mil reais. Já dava pra bater. 4 milhões e 800 mil reais. Se bobear, sai pela dívida. De repente ele fala, ó, pode ficar aí, eu não quero, eu quero jogar no São Paulo. Agora, ô Cláudio, é verdade, você acha ele é tricolor, que se chegasse no fim do ano, vamos supor que o Pato faça um bom jogo, tenha um bom ano no São Paulo, você seria a favor do São Paulo fazer um esforço financeiro para ficar com o Pato? Ah, tem que ficar. O cara hoje é o melhor atacante do São Paulo. A gente não sabe como é a situação do Fabiano também no São Paulo. Tem que renovar com ele, quer dizer, tem que contratar. Ele e a Fiorella, né? Não por o preço. É, tem que levar a Fiorella junto. Tem que levar a Fiorella, porque a Fiorella dá sorte. Onde, quando ela vai no jogo. Fiorella em campo, o Pato é o encanto. Ah, Fiorella Aranço na cidade. Se não levar a Fiorella da zica, mano. Tem que levar a Fiorella, tava lá, putz. Mas eu fiquei sabendo que ele torceu o pé olhando pra Fiorella. Ele foi cruzar, ficou olhando lá. Torceu o pé. Cláudio, legal, cara. Obrigado pela sua participação. Pessoal, eu quero participar do torneio de poker, hein? Ah, então tá bom. Mas você é noob? Você é noob ou você é. Ponta firme. Está com o baralho. Ô, Motinha, é melhor você nem noob participar, porque que você isso? Vai dar noob é novato. Mesmo, viu? Novato? É. É nudes? Noob. Ô, Mota, você é cheio de querer ficar arrumando esses termos. Não, isso termos, aí é termo de juiz. Esses termos dos caras que são profissa. De quem joga na internet. Ele é Hulk. É? Eu sou profissa. É de quem joga online. Não, não é nem bate o flop poker. Aí. Cala sua boca, você isso não tem nada de poker. Isso aí não é nem... Diz aí, você quer... O que você entende de poker? Tá usando o termo errado ainda, velho. O que você entende de poker? Não, você não tá falando de poker. Lógico que eu tô noob é termo de quem joga, tipo, qualquer coisa na internet. Mas no poker você tá errado. Errou, velho. Você errou. Joga poker? Admite. Você joga poker? Depois o Ben já pega no seu pé, você fica triste. Olha, você joga poker? Aí você manda WhatsApp. Você joga poker? Pra não dizer... Ah. Calma, gente, calma. Pra não dizer que é uma parcialidade. Pode falar, Benja, quem você acha que tem razão nessa discussão? Você nem sabe o que é. Peraí, fica quietinho. Ou Mota? Grosso. Mas isso é até meu cachorro, sabe que é o Rude. É, então, tá vendo? Então dá pra ir. Puta, Mota, você tá sem moral nenhuma. Ué, ele pegou um terminho hoje que ele viu, o Landucci tem razão. Ele pegou um terminho que ele viu alguém falar hoje. Falando, ele falou, se fala sempre no poker, nunca... pô, você é mal noob. Por que você nunca falou isso antes? Foi porque nunca joguei poker, nunca falou de poker aqui, pô. Quando fala, eu falo. Nesse programa nunca fala de poker? Ué, quando eu uso, você usa quando joga agora. Ele falou. Eu perguntei pro rapaz, foi dada a chance, eu perguntei, se é noob ou não. Não, mas você respondeu. Ele sabia o que era. Você mano, sabia o que era? Mas eu não falei nada. E esse tonto não sabe o que não que bate é. Em mim, não. Não é pra ser ignorante, você vai bater em mim. A pior coisa que tem... Até o Akari vai mandar mensagem falando, nossa, não tem nada a ver. A pior coisa que tem é você querer ser uma coisa que você não é. É. Ô, Cláudio, Cláudio. Aqui é você acha que é baralhão ali? Cláudio. Baralhão, beijão. Você sabe jogar diz aí, você quer do começo, do meio ou do fim do baralho? Do fim do baralho. Vamos tirar aqui do fim do baralho, atenção. 6 de ouros. 6 de ouros pra você, Cláudio. Atenção pras câmeras, 6 de ouros. Aí, senhor câmera, 6 de ouro. Tá bom? 6 quilos. 6 quilos de alimentos não perecíveis, tá? Beleza. Fechou? Deixa eu falar uma coisa que da outra vez eu esqueci. Ah. Ô, mano. Sim. Senta, pedala e chupa. Boa. Olha aí, poderia ter ficado sem falar novamente, porque você se expôs ao ridículo. Se expôs ao ridículo, mané. Cláudio, fica na linha, você vai falar com a produção. Tomara que a linha caia e você não consiga falar. Pra todo mundo aí. Valeu. Tchau, mané. Esse é o Estádio 97. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. Boa. 3 ouvintes na sequência. Com sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Se liga no 3284-7097 para entrar aqui ao vivo, falar com a gente. Torneio de pôquer que tá pegando, hein? O pessoal querendo muito fazer a inscrição. São 120 participantes. Torneio que vai acontecer no dia 15 de maio. Aliás, uma semana antes do resort. Sim. E falar em resort, quer fazer a sua reserva? E ó, são 7 horas e 4 minutos. O primeiro que ligar agora na Lotus Travel e fizer a reserva. Valendo pro primeiro que ligar na Lotus Travel e fizer a sua reserva do resort, ganha o direito de ser estranho no ninho. Ganha o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. O telefone 2896-4665, valendo a partir de agora, 7 horas e 4 minutos, tá bom? Daqui a pouco a gente fala mais do resort. Vamos a mais um ouvinte no momento sem parar. Alô. Alô. Quem fala? Roger Santos Lourenço. Roger Santos Lourenço. Isso. Quantos anos, ô Roger? 27. 2.7. E o bairro qual é? É Parque Mamed. Nossa, ele entrou uma buzina, eu não ouvi nada. Ele tá no metrô, velho. Tô no metrô. Parque Mamed. Mamed. Parque Mamed. Mamed. Eu vou dizer um negócio, na média, é diferente. Mas ah, gostei do trocadilho. Olha, é a primeira vez que liga alguém do Parque Mamed aqui. E eu fico muito feliz que aconteça isso, porque eu tenho um amigo aí que há muitos anos que eu não vejo, que é o Bambu da Estopim. E, se eu não me engano, é Diadema. Isso, beijo. Lembra do Bambu? Irmão, boa sorte. Grande Bambu, de vez em quando ele tá aí, mano. O Bambu, aparece de vez em quando aqui Bambu, na rádio. O Bambu, o Bambu sumiu. Mano, que sempre abraçava o Bambu. Lembra em Buenos Aires o que eu fiz com ele, você lembra? Na porta do hotel lá. O que você fez? Não lembro. Mas e o Bambu? Fez tanta M lá que eu não lembro. E o Bambu? Ah, eu respondo fácil. O Aguinaldo, e o Bambu? Escondido na minha garagem. Ai, que gostoso, Bambu. Bambu, filho. Eu lembro. E o time, brother? E o time? Time? São Paulo. Opa, tricolor, rapaz. Opa. Isso. Tricolor. Tricolor. Ó, a gente falando aí muito dos times que... Nossa, tá bombando. Que o pessoal viu, né? Dos jogadores, o melhor de todos os tempos, né? É, Sombra, eu tava ouvindo. Saudade. Eu não consegui formular ainda o time, não. Não consegui formular. Seria mais ou menos Rogério Ceni, Miranda, Lugano. Cicinho, Júnior. Josué Mineiro. Kaká. Raí. É outro time. França e Denilson. Isso, hein? Ótimo time. Mas é uma prova, tá vendo? É uma prova que às vezes nem sempre um jogador que não ganhou títulos não entra na seleção dos melhores tempos. O Kaká não é um jogador que ganhou, um Rio São Paulo, se não me engano. Mas é bom que a seleção dos caras viu jogar. Mas aí entra pelo nome, né? O Rivelino, se você pegar o cara de uma geração abaixo já da minha, anterior à minha, o Rivelino tá em todas as seleções, você pode imaginar. Ele saiu do Corinthians, né? Hã? Ele acabou saindo. Por causa daquela sacanagem que fizeram com ele depois da final de 74. É, porque o time não tinha qualidade, né, Luciano? Não tinha qualidade. Ô, Riva, vem, Riva, vem pra cá. Não tô com saudade, não, Luciano. Tô com pressa, não. Você tá escalado pro próximo jogo, Riva. Não tô com pressa, não. Ô, Roger. Oi. Mas muita gente me questiona, pô, mas você não põe o Lugano? Não, o Lugano teve a sua importância, tudo, mas... Pra mim, o Lugano não entra no meu The Best, não. Ainda vejo antes a do Lugano, Miranda. Ainda entraria o Ricardo Rocha. Que pra mim foi excelente. O Ricardo Rocha jogou muita bola. Nossa, cara. E o Valber? O Ricardo jogou no Real Madrid, cara. Não. Valber não. Não, foi ótimo, mas... O Valber jogou também. O Mineiro estaria no seu time do banco? Mano, eu nunca vi o Ricardo Rocha errar um carrinho. Mineiro. Eu nunca vi. Ele jogou no Real Madrid, jogou no Vasco. Eu acho que o único jogador que entra no São Paulo em todas as gerações... É o Raí. Todas não, né? Porque os moleques daqui não. Aí? Não, o Miller. Miller tá realmente muito... O Miller, se você pegar os caras mais velhos... Mas eu não acho que seja a unanimidade. Eu acho que unanimidade, no São Paulo hoje é o Rogério Ceni. Não, o Sombra colocou o Zete. Ah, mas é que o Sombra quer ser do contra. Não. Então. Sou... Ah, Rogério Ceni é o jogador mais vitorioso da história do São Paulo. Eu colocaria o Ceni. Mas o Miller, não, o Miller, você pega uma geração, as gerações mais antigas que viram. Esse rapaz o é Miller careca também. Não, mas ele é novo. Careca também. Mas o Rogério, é, eu respeito aí o ponto de vista do Sombra, óbvio, eu tô brincando, mas o Rogério é a principal referência do São Paulo. Tem tudo pra se tornar o maior jogador da história do clube. Tá, hoje, se fizer uma pesquisa, é claro, o Rogério é o maior ídolo da história. Ídolo, exatamente. Eu não sei se é disparado, mas vai ser o maior ídolo da história. Segundo lugar deve ficar o Raí. Mas a gente tem que compreender as gerações. Mas Sombra, se você fazer uma pesquisa, vai ser pela internet. Então acho que o Raí vai ser o segundo. Não seria pesquisa, seria uma enquete. É, uma enquete. O Raí será o segundo e eu acho que uma boa diferença pra... atrás do... Raí, Kaká, Luiz Fabiano com certeza entraria nos maiores ídolos. O Lugano entraria. Luiz Fabiano entraria. Vocês acham que entra? Entra, Dodô, posso falar? Será? Boa parte da torcida de São Paulo ama o Luiz Fabiano. Como ídolo? Ídolo? Entra. Entra, Domênico, porque ele pegou aí uma geração recente, ele é um dos que fez mais gols pelo São Paulo. Tem aquela história de, sabe, sou guerreiro. Mas como o melhor jogador de todos os tempos? Não, não, tá falando não, ídolo. Ídolo. Ah, ídolo. Ídolo. Ídolo. Ô, Roger. Oi. E quem são os jogadores do nosso time atual que você acha serão ídolos? Podem virar ídolos. Ei, dá uma cortada aqui. Deu uma cortada, ó. Deu cortada. Roger. Tem tudo pra cair, hein? Tá ouvindo aí, Roger? Alô? Caiu, já foi. Caiu. Tem tudo não, mano, já foi. Já foi pro vinagre, mano. Tinha tudo não, já caiu. Caiu. Até agora, viu, mano? Deixa eu falar uma coisa. Já falei que hoje é aniversário da minha tia Toninha? Já falou. Tonto. Um abraço pra meu amigo Marquinhos Baiano, mandou a seleção do Galo. Você sabe que a torcida visitante na Arena Palmeiras lá, o São Paulo, vai pagar R$200, cara. Vai ter conversa ainda. A gente falou isso. Mas até agora não se movimentou. O jogo é quarta-feira, cara. Mas será que não vai ter uma conversa? Geralmente, no jogo contra coisa, teve o maior bafafá por causa disso, né, mano? Até antes disso, tudo. É complicado, Motinha, porque a diretoria do Palmeiras ela não queria comercializar os ingressos aí pra torcida visitante. Mas por lei eles são obrigados, então aí fizeram isso. Mas aí o preço do ingresso era R$200. Mas na lei não tem que dizer, o ingresso mais barato do estádio tem que ser o mesmo ingresso pra visitante. Não, não, não é assim. Você tem que ver o setor que a torcida vai estar alojada. Não adianta você, por exemplo, colocar a torcida visitante numa cadeira cativa e cobrar o preço de arquibancada. É que geralmente o setor que as torcidas visitantes ficam é o setor de arquibancada. Corresponde ao mais barato. E é esse o preço que a torcida do Palmeiras também paga ali. Aliás, eu acho que é até mais caro. A torcida do Palmeiras, se eu não me engano, acho que paga o valor cheio. E geralmente aí os ingressos aí pra torcida visitante fica com um custo aí mais em conta que é de R$100. O que não é nada em conta também, né? Bom, mas eu acho que o São Paulo devia pensar numa maneira no Morumbi da torcida visitante sentar naquela numerada lá atrás do gol que é cara pra danar. É, então. Vai começar... Tem que começar assim nessa base do troco. Mas tá vendo como é que a coisa é? Na base do troco. E aí vai fomentando uma coisa. Por isso que a torcida ficou pé da vida quando a Aidar falou que queria dar mais ingresso pra torcida do Corinthians. Tem um grande amigo meu que fala uma frase que é a melhor que eu levo pra minha vida. Professor Pablo, é assim: humildade é o meu lema, mas aqui ninguém é trouxa. Também não adianta você tratar o cara bem e quando for na casa dele. Bom, vamos lá. Né? Caiu o ouvinte, mas vamos a mais um. É o momento sem parar no estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi, sem parar em todo lugar. Quando eu falo torcida, onde vocês não vão? Quero que se dane. Alô? É, eu quero que pague caro, né? Pra mim mesmo. E aí fica a torcida única do meu. A torcida única, você acha que vai? Torcida única só vai do Palmeiras. Alô? Mas, por exemplo, o São Paulo ontem era torcida única, praticamente, contra o Marília, e tinha 7 mil. Não teria esse bafafá todo, é, porque vai vender aqui, então tem que fazer lá, aí fica aquele negócio, aí faz lá, depois vai ter troco aqui. Ó, vai cair a linha do 20 aí. Alô? Alô? Você entendeu? Alô? Alô? Por isso. Alô? Alô? Qual o seu nome, amigo? Alô? André. André do quê? André do quê? Isso. André Prieto. Prieto. E quantos anos, ô Prieto? 3.7, ô. E o bairro que você mora? Vila Matilde. Ô, Benjinha, Vila Matilde. Ah, Benjinha não tá. Ah, olha aí, ó. Benjinha, aí, ó, Benjinha tá. Tá, um beijo. Tá fazendo sinal lá fora com uma letra Z e um L, né? Ah, ZL. ZL, ZL. É isso aí. Porra, mas também quem não sabe onde fica a Vila Matilde? Também, né, esse é fácil. Não dá. De brincadeira. Né? Esse não dá, velho. Me ajuda aí, você tá de brincadeira. É. A Vila Matilde tá entre. Era onde era Toco, né? Tá no seu time dos 10 melhores. Eu moro atrás da Toco, Dodô. Ah, você mora ali? Eu moro atrás da Toco, só quero ver adivinhar o time. O que virou aí, hein, cara? Palmeiras. Virou igreja, o que é? Ali no meio, nem a igreja evangélica foi, nem a igreja evangélica foi pra frente, viu, Dodô? Caramba, velho, ali parece que nada. Fechou. Tá fechado. A gente fez um pedágio ali na frente e não tá fechadinha. Mas que coisa, hein, cara, ali, hein? Não foi pra frente, sai muita confusão ali, né? É. Ah, é? Não é muito bacana ficar ali, não. antigamente era legal, mas depois passou um tempo aí. Eu tenho alguns amigos na Nenê do Vila Matilde. Nenê Vila Matilde. Gente boa. Onde tá a Nenê? Tá na primeira? Tá na primeira. Ah. Manteve bem esse ano. Ô, velho, e o time? São Paulo. Tricolor. Uma sequência sem parar, tricolor. Deixa eu falar um negócio. Ô, por que, que o Rogério jogou ontem, mano? Jogou porque que tava machucado. Jogou porque tem condição. Aí tava, teve que ser. Tem que aproveitar o último ano, pô. Pô, podia ter colocado o moleque pra estrear o Renan. Podia ou não, mexe, é problema meu. Você não vai treino. Nossa, eu que tô lá com a vez. Ah, não gosto de responder a imprensa, mano. Não, pô, não é assim. Pra você ter uma ideia, eu dou oportunidade pros caras. Os caras ficam com cara de bunda olhando pra mim. Eu ponho no time, os caras não jogam porra nenhuma, reclamam comigo, meu. Eu falei isso ontem. Mas no segundo tempo que não jogou nada. Ah, falei. Nossa, segundo tempo medonho. É medonho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Criticam pra caramba. Ah. Que coisa vocês. Vai. Vocês foram no treino? Mas que treino? Pô, aquele... Recreação, você quer dizer, né? Mas você disse que o que vale mais é o papo do que é, o treino. É, não tem treino? Ah, mas é que a gente conversa, né, meu? Falei pra aquele menino raspar aquele cavanhaque lá. Quem? Evandro. Falei, tá, puxou macho. Aí foi, fez o gol. Eu fiquei quieto de novo, entendeu, meu filho? Mas por que você não treina? Eu não entendi por que você não treina. Não é que eu não treino, você que não vai no treino. Não, você falou que você prefere bater papo e tal, que com a conversa. Deixa eu falar uma coisa, meu filho. Que treino às vezes não adianta muito. Você vai falar muita bobagem, sabe, de futebol, né, meu? Não, é você que falou em coletiva. Você tá fugindo agora. O cara sabe no dia a dia, meu, não vai aprender. Você acha que aquele... Ele bater na bola. Você acha que aquele amarelo contra vermelho, aquilo lá adianta alguma coisa? Você acha que eu não falo pro gancho, meu filho? Entra na área, vai lá. Isso adianta. Ele não faz, não adianta mais conversando, entendeu? É muito bom esse Muricy, não é não, André? Obrigado. Igualzinho. Pergunta pra ele, André. Ô, Sombrinha, eu tava lendo essa semana no Globo.com que o Muricy Ball voltou, né? Eu acho que a solução para esse time é essa aí, porque não tem padrão tático nenhum, não tem ultrapassagem. Até um ouvinte falou que parece que o Ganso e o Luiz Fabiano ficam baixando o aplicativo durante o jogo. Eu dei tanta risada que é a mais pura verdade. Não tem graça mais ver jogo do São Paulo. Para falar a verdade, a única coisa que eu acompanho de... Você tá falando São Paulo ou do Palmeiras? É os dois. Pô, não é possível, André, eu vou te falar, não sei se a questão é de um tempo... Eu acho que existe um esquema, tá? Eu acho que existe um esquema. Pra derrubar o Muricy? Não, só não, se não, for. Não. Só se for esse esquema. E fala nisso, deixa eu tô engajado. Já que você tocou nesse assunto, esquema. Você viu ontem no casco, né? Que eu fiz? Clássico. Sorte não, que ele foi treinado. Treinado o quê? Não. Chuva, pô. Não, eu sabia que ia chover, o goleiro ia repor a bola ia parar na poxa. Você sabia que eu falei, você fica na espera pra você poder... Entendeu? Tá certo? Tá goleiro burro. Esse não dá, não, o Lucha não dá também. Foi meio burraldo mesmo, goleiro. Um dia eu vou treinar o São Paulo. Foi meio burraldo mesmo, goleiro. Eu acho até que o São Paulo tem um esquema definido. São os dois volantes, os dois meias, os responsáveis pela marcação, Michel Bastos e o Ganso. Você tem um homem que sai fora da área e o homem mais centralizado, teu Pato e Luiz Fabiano. O que eu acho é o seguinte, que o esquema é definido e a ideia de padrão é definida. Só que a lentidão de alguns jogadores faz o esquema não funcionar. E aí fica aquela situação, nossa, não tem padrão. Porque a lentidão de alguns desses atletas aí, a falta de participação, passa realmente a impressão de uma equipe sem padrão. Ela até tem, só que não funciona, entendo, por causa da lentidão do Ganso e do Luiz Fabiano. E acho também porque falta treino. Agora, treinar é isso. Acho que às vezes realmente falta aquela coisa da passagem pela lateral, inversão de... Ah, caiu de novo, hein? Caiu de novo. Tá faltando crédito. Isso é um mau sinal, hein? Não, sai pra lá, ô Zica. Isso é um mau sinal, hein? Só gostaria de dizer que a passagem é o overlapping. Feito por mim. Como? O overlapping. Overlapping? Na época eu fazia que é com o Cicinho uma ultrapassagem com o Souza do lado direito. Surtindo frutos e nos tornamos horizontal, campeões, né? Ô, Mota, você é de futebol, você não entende de noob. Noob. Fica com o noob e a gente fica com o overlapping. Sabe quem ele namorou, o Mota? Com a Noob Oliver, não foi? Noob Oliver. Cadê o Oliver, mano? Tá solto? Essa foi tá solto, a... opa. Essa foi a sequência sem parar do Estádio 97. O sem parar é uma mega ajuda no dia a dia, para economizar tempo, para facilitar os pagamentos. Por exemplo, sabe quando você vai no shopping e depois das compras ainda tem que procurar um caixa para validar seu ticket e ainda por cima tem que pegar fila? Com o sem parar, isso é passado. Com o sem parar, você não precisa pegar ticket nem pegar fila para pagar. O sem parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell e para pedir e pagar táxi. Tem o Sem Parar Táxi. Se ainda não tem o aplicativo do Sem Parar, baixe agora mesmo, é grátis. E com ele você encontra os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar com você em todo lugar. Estádio 97, oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. HDI Seguros, Ere Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Também no oferecimento de resort do estádio. É isso aí, é. Amigo! Resort, ah, que beleza! 97. Ah, maravilhoso! É, olha aí, ó. Como eu disse agora há pouco, hein? O resort vai acontecer de 22 a 24 de maio no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Fim de semana maravilhoso com toda a turma do Estádio 97. Galera ligando lá na Lotus Travel, fazendo suas reservas. Aliás, só na Lotus Travel você consegue fazer a sua reserva do resort do Estádio 97. Então ligue 2896-4665. 2896-4665. Inclusive está valendo desde as 7 horas e 4 minutos agora há pouco. Desde as 7h04. O primeiro que fechar hoje o resort lá na Lotus, primeiro que fechar, vai ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Pode ligar agora, toda a equipe de plantão da Lotus aguardando sua ligação. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes, no cheque, nos cartões Visa e Mastercard. É moleza! Ligue, participe, vai ser um fim de semana muito legal junto da turma do Estádio 97. Não é que você vai chegar lá e só leva o nome do estádio. Toda a turma do estádio estará lá com você, fazendo companhia durante o fim de semana inteiro, participando também de todas as atividades. Entre as atividades, uma que é bem legal, que você vai curtir demais, é o bingo do Estádio 97. Esse bingo, cara, é sucesso total, é uma brincadeira muito legal. Aquele famoso bingo, né, mano, que o pessoal gostava de brincar, às vezes... É top, hein, Sombra? Entre familiares. Tô. E o prêmio top lá do bingo vai ser uma cabine pro Navio da Véia com show do Roupa Nova. Hein? Boa, boa. Boa. Você vai viajar, pode ganhar outra viagem. É, rapaz. Então, olha, preste atenção. Ligue agora, 2896-4665 e faça já sua reserva. E, ó, apartamento com um casal pode levar duas crianças até 12 anos. As crianças não pagam, hein? Não pagam. Que beleza. Eu só queria saber de você se eu posso levar o Eduardinho comigo. Fala. Eu, Eduardinho e o João. O que você tá fazendo? Ah, estou torcendo pelo Santos. Duas crianças não pagam. Vou levar o Eduardinho e o João. Chato, e vocês chato. Vêm falar família um pouco chata inteira. Do Santos. Oi, senador. Do Santos. Você é santista, senador? Tô. Aliás, muito boa que tá a abertura do programa com o Ratatatá. É nóis, irmão. O que você tá fazendo agora? Vamos falar do Santos, irmão. Vamos falar do Santos. Cadê o Santos? Vamos falar da seleção, vai. Então, vou te ajudar. Põe o hino do Brasil, é isso. Azedão, me ajuda aí, Azedão. Oi, fala. O Santos, que era time do Mota até os 18 de idade. Nossa, Deus que me livre, resola. Nossa, coisa que eu mais odiava. Desculpa os Santistas, mas eu morava em Santos. Era a coisa que eu mais odiava. Desculpa. É, sou idiota, meu filho. Ah, como assim, idiota? Isso! Não. Eu tô Cláudio dizendo... Azedão. Oi. Jornalista respeitado. Jornalista. Ah, é do negócio desse. Porque não pode falar isso de nenhum time. Erudito. É verdade, sou mesmo. Erudito, sou, ó, sou tenor também. Então, Azedão, então resolve essa questão aqui. Vamos lá. Justiça bloqueia 2 milhões e meio do Santos por comissão do agente do Damião. Esse cara aí? Ah, ele tá pobre ainda, né? Não, do agente. Comissão do agente. Não, evidente. 2 milhões e meio. Ah, mas se ele é rico, o agente não é, não, né? Pô, você vê, né, meu? Os caras ganham 2 milhões e meio pra ser por comissão. Você imagina quem ganhou o principal. Ah, mas também o cara tá de parabéns. O cara conseguiu vender o Damião por 40 milhões. Ele merece. O Santos tem que ajudar um pobre coitado, né? Tá precisando de dinheiro? Dá dinheiro. Mas o Santos não tem. Se vender o Alisson já, dá pra comprar Dubai já. Qual Santos vendendo o Alisson, compra do Mas bairro. O Santos não tem esse dinheiro. Não tem, é só vender o jogador. Vende qualquer da base, pega qualquer um que não deu certo, aí vem. Ô Cláudio Azedão, você tá cheio do seu apreço pelo Santos e vou dizer uma coisa. Ah, eu sou jornalista. A melhor coisa que o Santos fez foi ter liberado o Damião pro Cruzeiro, porque ele tá fazendo gol e vai fazer gol. O centroavante que joga no Cruzeiro. Mas quem ainda gol. Tá com a dívida junto ao grupo do IEM? É o Santos. Mas é que tá Paga só metade. A chance dele recuperar o dinheiro é o Damião sendo vendido, concorda? É. Concordo. E pode ser que no Cruzeiro isso aconteça. E outra coisa, o Ricardo Oliveira, como eu falei aqui no programa, quando falaram que iam contratar, falei, pode contratar. Apesar que eu vou reafirmar, o Campeonato Paulista não é parâmetro. Agora, dura quem não joga nada no Paulista. Ricardo Oliveira dá chapéu, sabe? Ah, ele fez golaço no Palmeiras, né? Ele tá jogando bem, cara. É, eu sou muito fã do Ricardo Oliveira. Chupa aí. O Santos também aí mandou embora. Você chupa, você não é jornalista. Isso? Deixa o Domênico em paz. Ah, você é jornalista, jornalista, não fala isso. Quem não acreditou no Ricardo Oliveira. Mas na jornalista ele é muito bonito. Golaço, Ricardo Oliveira é muito bom. Que sorte. Olha, o gerente de marketing foi mandado embora. Não vendeu a camisa, não consegue patrocinar. É evidente, o cara não conseguiu vender a camisa do Santos. É. Tem que tomar soco na rua, né? Tá louco. Mas ser jornalista, tá louco. Pô, mano, aquela rua da Vila ali, são tudo curto. Faz um corredor polonês de Santos. Três meses já mandou o cara embora. Você é jornalista. Não, por isso, a maior marca de todos os tempos, o cara não conseguir vender, é vergonhoso, né? Mas você não pode falar isso. Agora, por falar em camisa, eu sei que você tá dando notícia. O mercado tá ruim, pô. Sei que você tá dando notícia, mas fala em camisa. Marca boa, né? Ô, mano, aquela camisa que o Corinthians entrou ontem pra jogar, aquele esparadrapo. E o que aconteceu ali, mano? Que é aquilo, cara? Parece time de Varja, velho. Time de Varja, rapaz. Isso aí chama. Isso chama-se marca. Hã? Isso chama-se marca. Marca do que? De paper, liquid paper? Não tem isso, chama-se reutilização, não. Ué, no mundo que tá realmente carente de vários recursos, porque a água tá em falta. Não, não é isso. A água tá em falta. A água tá em falta, tá certo? Todo mundo sabe que materiais aí, como pano, tecido também aí, tendem a sumir daqui um tempo. Pô, tá faltando seda no mundo também. Você quer uma seda? Olha, vou falar assim, é um fanfarrão, hein, mano. Que brincadeira, velho. O que aconteceu? Não deu tempo de tirar o apartamento novo. Né, o time da Forbes. Mas é. Pô, mas que coisa. Isso chama-se consciência ambiental. Se vocês não têm, velho, desculpem. Desculpem. Ah, se é em outro time. Se é o Palmeiras, ele ia falar que o Palmeiras tá acabando. Não, pelo contrário. Ó, eu faço a minha parte. Por exemplo, o requeijão, ele vem naquele copo. Eu utilizo o copo do requeijão. Ah, duvido. Lógico que utilizo. Eu sou bêbado. Copo de requeijão, vou ficar comprando copo. Eu uso também. Aí, Domingo. Eu uso. Isso chama-se consciência ambiental. Tá. De plástico? Não, tá. De vidro. É, o mano falou que plástico não, de vidro. As garrafas lá que você retorna pra comprar mais líquido, tá certo? Independente de qual seja o líquido. Mano, é um ridículo. Um time até o bar. Que joga fora e quebra. Desculpa, eu não quebro. Você vai até o bar lá. Lógico, leva o vasilhame. Um time do tamanho do Corinthians, sabe o que pareceu? Que ele chegou em Sertãozinho. Acabou. E não tinha camisa, foram na loja, compraram e escreveram lá. O que aconteceu com a camisa do Corinthians, Benja? Fala pra gente lá, aquela camisa cheia de esparadrapo. O mano falou que é reciclagem. Não, na parte de trás da camisa, tinha ali uma marca estampada ali que parecia um borrão, velho. O Benja viu o jogo do Tricolor. Um esparadrapo, Eu já vi tricolor. É, tava vendo outro time. Não, mas tava tão suja a camisa, não dá nem pra ver. O nome Guerreiro tava soltando todo. No meu Flamengo ontem, a camisa do Paulo Vitor, o nome dele também, foi cair em todas as letras. Bom. E era uma camisa ali, ó. O Corinthians acabou entrando em campo aí com a camisa especial pro Dia Mundial da Água. Então, antes de vocês fazerem piadinhas, vocês deveriam saber o contexto. Mas é sério, por isso? É lógico. Homenagem! Ô, mano, gente, a logomarca é assim, ó. A logomarca era a seguinte, ó. Seja a voz da seca. É por isso que parecia. Inclusive, deixa eu agradecer o ouvido. E homenagem ao Dia da Água. O Vinícius de Souza. E homenagem ao Dia da Água, a Domênica me deixou toda molhada ontem. Sua mãe te deixou molhada? Mas você vê o que é marketing? E Dia da Água ontem, você vê o que os caras fizeram no Rio pro jogo Flamengo. Alagou, não faltava lá, hein? Nossa, e o Romário entrando com as duas camisas? Correu com pau, velho. Camisa do Vasco e do Flamengo. E pode surgir mais um capítulo aí de rusga entre São Paulo e Atlético Paranaense. De novo? São Paulo tá atrás. Tem um garoto da base. Briga com todo mundo, hein? Tem um garoto da base do Atlético Paraná chamado Natan. O garoto é bom esse moleque. É bom esse moleque. Briga com todo mundo. E segundo, já tinha lido alguma coisa. Estão roubando? Estão aliciando, é isso? Não. Segundo o UOL, o contrato do atleta com o Atlético do Paraná foi rescindido. Diz que a multa correspondente é de R$2.400.000. Diz que a família dele foi lá e quitou o negócio e rescindiu o contrato. Família dele? É. Olha aí, eu faço parte da família do Natan. Família Numas, né? Deram dinheiro pro pai lá e pagar, caramba. E dizem. Teria um dos interessados no Natan, já que agora ele está livre, seria o São Paulo. Aí ferrou. Olha aí, de novo. O São Paulo vive no rebote, né? A bola sobra e foi. Véio, mas vocês estavam arrumando. O Wesley tava no mercado, a gente foi lá. O Atlético Paranaense de novo? Meu Deus. Não, mas esse aí merece. Esse aí, todo castigo pra ele é pouco. Mas fica ligeiro aí com o Michel Bastos, hein, velho. O Palmeiras tá de olhão ali, ó. O Palmeiras tá com olhão de treino no Michel Bastos. Não são Palmeiras, não. Ô, mano, o São Paulo... O Palmeiras acho que é favorito, porque a briga do Palmeiras com o São Paulo é pessoal. O São Paulo é aqueles caras que vão no puteiro 5:30 da manhã, tá ligado? Só esperando as putas sair pra pegar mais barato. Que bonito, Rui. Nossa, que legal. Que exemplo bonito. Mas é verdade. Ele fica ali 5:30 da manhã... Quer uma carona? Quer uma carona? Quase não desconto, não vai arrumar mais nada. É. Mas conta aí. Ô, Rude, é assim que funciona? O quê? É verdade. É assim? É. Como é que você sabe? O Domênico me contou, porra. Ah, é Domênico. É. Olha, então, pessoal, agora aqui tá achincalhando o Portuga. Nossa senhora. Isso. O Corinthians, ele... a camisa do esparadrapo? O Corinthians, ele tava... Eu falei aqui, não é esparadrapo. É... Inclusive aqui, Domênico Gato, você pode ver. Estão arrebentando o Portuga. É, vou passar aqui, a logomarca. A logomarca aqui era essa. É um esparadrapo. Tá vendo? Não era esparadrapo. É, tá escrito seja assim, Domênico. Seja a voz da seca. Seja a voz da seca. E esse tipo de letra faz uma alusão, tá certo? Às rachaduras no solo da Cantareira. Ou seja, tinha um quê, tá certo? Tinha um quê. Tá falando sério, você tá me julgando? Sério. É verdade, então, Portuga. Então isso não foi tão divulgado, é parceria. Eu tô sabendo agora isso aí. Mas então, a camisa do Guerreiro Lame forma... tava solto, mano. Parecia solto. Não, mas ô Mota, aqui, ó. Inclusive a parceria foi feita aqui com o pessoal aí do Instituto Acatu. Instituto São Pedro. Isso for sério, meu. Inclusive, quem me passou isso foi um corintiano que falou, nossa, você viu a camisa algo, do Corinthians? Parecia algo grosseiro. Um corintiano também me disse. Parecia algo grosseiro, cara. Não, mas não era, não. É legal aqui porque o Corinthians, ele tem a consciência ambiental aí. Bacana. E o Corinthians acabou de jorrar em você, Portugal. Não, para, vai. Boa noite, seja bem-vindo, João. Boa noite, Carmelo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Carmelo. Tudo bem com você, mano? Beleza, mano. Tudo bom bem. Bom demais, delícia. Eu vim aqui hoje para passar duas promoções rapidinhas. É. Lembrando que essa semana ainda tem a tradução, uma nova tradução. Aquela música foi muito rápido. Os ouvintes mandaram aqui pra gente o Peixe reclamando. Então a gente vai hoje... Pager? É. Mandaram um pager reclamando. Mas quem tem pager ainda? O Edmilson. É? Ele anda com aquele negócio pendurado no cinto. A empresa não faliu até hoje por causa dele. Ele é teletransista juramentado. Ele tá ainda. Então assim, no meio de semana, uma música em inglês, a gente vai traduzir para português. É que a gente tem 3 dias para traduzir a música. 3 dias? É. Mas no meio da semana eu vou fazer. Enquanto isso, tem duas promoções muito legais aqui, viu, Sombra? Na energia, a alegria da... Cidade. Ah, isso, fala animadinho assim. Não, hoje eu não tô afim de te ajudar, tá bom, então... Nossa, foi muito trouxa. Ah, eu não, foi rude. Então. Tem uma pedrada em você. Mas como você estraga o quadro? Que coisa, né, triste. Você não sabe separar o rude do personagem? Deixa ele pra lá, porque a energia vive do amor e não do ódio. Vamos lá, Carmelo. Vamos lá. Olha, a primeira promoção é por que você merece trabalhar aqui na Energia com a gente, viu? Olha que bacana, você responde pra gente o porquê você merece trabalhar aqui. E a pessoa que foi sorteada vai ter a grande oportunidade de trabalhar com a gente o ano inteiro, recebendo um salário mínimo durante todo o ano. Caraca! Olha que legal, hein? Ah, salário mínimo é pro ano inteiro? É, exatamente. É por mês? Não, é. Quanto que dá por mês? É uma medida interessante pro governo. Não, é verdade, olha só. É uma medida interessantíssima, eu acho muito bom pro governo. E a Francileia, por exemplo, ficou muito feliz e já mandou a mensagem dela, só pra dar um exemplo pra quem quer mandar, tá? Ela já mandou a resposta. A Francileia que escreveu da onde? Francileia, eu já não sei. De onde ela escreveu? Mas a mensagem dela é a seguinte: eu mereço com 2 S's. Já não merece mais, né? Porque sempre ouvo a rádio e sou ídola. Ídola? É, do Jorge Camelo. Olha... Obrigado, viu, Fran? Olha aí. Mas como você tem ouvintes inteligentes, Com certeza. Mais inteligente é a Diné, que traduz pra gente aqui o que eles mandam. Obrigado, viu? E daqui a pouco você ouve aqui na Energia, Rodriguinho. Não. Ouça essa canção que eu te fiz. São Paulo, meu coração tem um X. Para de queimar o cara. Obrigado, Rodriguinho. Daqui a pouco você ouve aqui na Energia, a alegria da cidade. Ó, e ó, tem uma promoção muito legal também, Sombra. Pra você que é fã do Lucas Luco. Mas essa rádio tem... Essa tal de várias. Energia tem mais promoção do que música. Com certeza. Graças a Deus, né? Ah. Você que é fã do Lucas Luco, olha que gostoso. Você tem que mandar pra gente uma frase com as palavras Lucas, Luco, sertanejo, brega, energia, alegria, cidade, Edmilson, garapa, sorteio e baloeiro. Dá pra repetir? Com as palavras. Rapidamente, então... Lucas, Luco, sertanejo, brega, energia, alegria, cidade, Edmilson, garapa, sorteio e baloeiro. Olha, o brega do Edmilson, que é baloeiro e adora garapa, Ouve. Lucas Luco na energia. Alegria da cidade. Perdeu porque não tinha o Dá, hein? Infelizmente perdeu. Mas se concorre. A cara dele ficou triste. Não, não, o Sombra não pode. Olha só, se você mandar pra gente igual o Sombra fez, olha que bacana, olha como é fácil. O Sombra na hora fez. Você concorre na hora a um prêmio super legal. Qual? Um sabonete. Mas não é qualquer sabonete, não. É um sabonete com pelaco. Olha que gostoso. Só sabonete com o quê? Com pelaco. O que é isso? Ah, sabe quando você vai tomar banho? Você tá meio peludo? Não, vai falar que vai ficar o pelo grudado no sabonete. É com pentelho. O sabonete tá louco, porra. Não, porque o que eu falo é o seguinte: um pelaco. Quem é? Dá um sabonete, qualquer rádio dá. Agora, com o pelaco do Lucas Luco, só do Lucas. É com o pelo do Lucas Luco. Ó, e durante a semana também. Então vai lá, você manda as palavras e concorre ao sabonete do Lucas Luco. Nossa, Lucas Luco não. Pelaco do Lucas Luco, viu? Não. Ó, e ainda essa semana eu vou divulgar o torneio de truco da energia e alegria da cidade. Bacana. Tá bom? Só pra concorrer com essa, com aquela tal de energia que toca música eletrônica, o pôquer, né? Eles copiaram a gente e lançaram antes. Absurdo, cara. Mas tem tá um ótimo. Espião dentro da sua rádio. Rádio metida besta. Cara. Exatamente. Tem um espião dentro da sua rádio. Então, obrigado, viu? Ó, você merece trabalhar aqui na energia e responda também a promoção do Lucas Luco. Tá bom? Legal. Beijo, beijo. Valeu. Palmas pro Jorginho. Muito bom, Carmelo. Agora, valeu. Carmelo, você que gosta bastante do Palmeiras, também, uma informação do Palmeiras. O Francisco Arancibia, volante chileno, vai jogar no Palmeiras do Brasileiro. Não, mas é pro time B. Não sei se é pro B. Lá no Chile diz que ele está a caminho do Brasil. Que é pro B. Jogar no Palmeiras. Se o cara vem pra jogar no Palmeiras B, velho. E Palmeiras B, imagina Palmeiras B. Para, quem falou Palmeiras B? Não tem mais Palmeiras B. Não existe Palmeiras B mais. O Mota acabou de criar. Montou um agora. Palmeiras B, não tem Palmeiras B. Se eu não me engano, mano, ele deve agora estar com 20 anos. 19, 20 anos. É um jogador jovem. Cadê o Carmelo? Cadê o Jorge Carmelo? Oi, pode falar, Benzer. Carmelo, não tem lugar pra essa lorpa lá pra você? Pra quem? Passa a Lorpa pra trabalhar com você lá. Ah, ele o nível dele. Ele já tentou me levar. Você trocaria o Edmilson pela Lorpa? Eu acho que o Mota, o nível de português bacana dele, vai encaixar certinho com os nossos ouvintes. Você vai traduzir na hora pra gente as cartinhas, viu, Mota? Você pode ser fiar a promoção lá. O Edmilson tá saindo. Não faz assim comigo. Foi o Benja que perguntou. Ah, beijinho, viu? Tá sendo agredido? É brincadeira. Você tem que participar da promoção, pô. O Mota recriou o Palmeiras B? Criado de novo. Ah, o sub-20, sub qualquer coisa. Não, tem sub-20, não vai jogar o cara mais. É tudo a mesma coisa. Não. Gente do céu, olha. Tem notícias do porco aí? Não, melhor não. Vocês dão uma vergonha. Melhor não. Vamos melhor não, vocês estão loucos? Ó, o Edinho falou aqui, ó. Se é Palmeiras, já é B. Ó, tem os ouvintes aí também que não colaboram aí com o bom andamento, velho. Mas aí é um cretino que falou isso aí. Ah, o Edinho, pô. Dane-se, Edinho. Edinho é um cretino. Não é. É, Palmeiras gosta de você. É o Pina. Eu não falei isso. Ele gosta de você. Conhecer ele. Eu quero que ele se dane. É um cretino. Falar uma bobagem dessa aí, um cretino. Nossa, desse. Tá brincando. Então tá um trouxa. Pronto, melhor. Cretino. Não vou pegar, galera. Trouxa. Um baita de um trouxa falar isso aí. Não, é. Não é o teu passado. Ô, Dodô, o que você achou do Oswaldo falar que se perdeu? Eu achei que é ruim. O que tem que é ruim. Se perdeu o clássico aí, acabei ninguém vai morrer e tal. Isso é verdade, ninguém vai morrer porque perder. Não, tudo bem. O Oswaldo pode falar isso, né? Não pode falar isso. O técnico não pode, né? E principalmente quanto tempo faz que o Palmeiras não vem um clássico? Me parece que ele já tá dando uma desculpa pra um possível mau resultado. Mas eu não tenho a dúvida. Isso estimula o torcedor, cara. Existe, eu concordo com o Domenico. O cara não pode falar isso antes do clássico, cara. Mano, é a mesma coisa que o cara falar. Nosso time ainda não tá legal. Isso é uma forma, talvez, de tirar um pouco da pressão em cima dos jogadores. É. Já tem a pressão que o Palmeiras quase não ganha. Então, não funciona esse negócio de pressão, porque o Rafael Marques. O Rafael Marques negou a pressão e o Zé Roberto falou que a pressão é enorme. Então tá meio confuso. Mas, gente, cada um encara o clássico de uma forma, né? Olha, eu vou falar uma coisa, Sombra. Antes de você reprisar, eu vou dizer uma coisa. É bom que ele ganhe esse jogo aí. E a batata do Ozó tá assando. Ó, o Edinho falou que ama. Já? A batata dele começa a assar. Se ele não ganhar agora, já tá bem assadinho. Mas eu falei que esse clássico vai ser pra derrubar treinador. Já começa a ir pra frigideira lá, legal. E se chegar, se não chegar na semifinal, acho que eu vou mais. Tem que chegar na final. Se não chegar na final, acho que tá fora. O Palmeiras pegar o substituto? Eu não sei. Ou pode ser. Deveras mesmo. Domênico tá falando do Oswaldo, mas ontem na entrevista coletiva, o Oswaldo falou muito a respeito do torcedor que ficava pedindo pelo Gabriel Jesus. Vamos ouvir que ficou bem engraçado esse trecho da entrevista do Oswaldo. É normal, né? Pedirem Gabriel, pedirem qualquer outro jogador. Mas eu tava, aquela voz estava se repetindo e me lembrou o filme dos Beatles, Os Reis do Iê Iê Iê, que ficava aquelas meninas. Eu falei, porra, esse cara vai ter um ataque aqui daqui a pouco, né? Eu falei, pô, como é que será esse cara? Começou a me dar curiosidade de ver. Quando eu olhei pra cima e vi um careca, sem camisa, fortão, eu falei, ah, não é por você. Eu falei, meu irmão, toma vergonha na cara, rapaz. Vai arrumar o que fazer, ficar gritando, Gabriel! Pô, mas você colocou, né? Toma, porque eu já ia botar. Eu quase não botei por causa dele. Porque eu vou botar esse cara, ele vai ter um infarto aí, vai cair, vai morrer, pô. Olha, vamos te falar, o Oswaldo. O Oswaldo faz um tempo e já tá engraçado. Eu falei, esse careca é o seu melhor. Eu falei, então, não tem entrevista melhor que a do Oswaldo. É esse que é o problema. Quando começa a ficar engraçado com o adversário. Careca forte, gritando. Quando Gabriel, começa a ficar. Engraçado que o adversário porque a coisa tá feia. É verdade. Esse que é o problema, entendeu? Ele é fraco. Olha, dá os parabéns ao César Augusto Ferreira. Ele fechou, na hora que nós falamos, ligou lá na Lotus, fechou o resort do estádio, etc. Será estranho no Ninho. Não vai ter resort esse ano? Ah, só porque ele fechou? Não, fechou o pacote do resort. É, o resort lá, o Bourbon, não fechou, não. É, você pensa que sou mota, meu. Porque eu vou cair nessa. Ele fechou o resort. César Augusto Ferreira ganhou o direito de ser estranho no Ninho. Ele fechou o resort do estádio 97 na Lotus Travel. Faça você também a sua reserva 28964665. Isso. 28964665. Faça a sua reserva pro resort do estádio 97. Estádio 97, que tem oferecimento de BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV... Você sempre pode mais. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Põe no seu show, Rudy, essa piada boa. Fechou o resort. Tá legal pra caramba. Ó, o Mota agora te deu uma trollada, bem. Nossa, meu. Tá cheirando o cara lá. O cara acabou de bater o carro com essa piada. E fala. Alô. É Thiago Aguiar Simões. Thiago Aguiar Simões. E quantos anos, Thiago? Eu tenho 32. 3.2, né? E qual que é o bairro? Eu sou pra pontuar. E agora é Zona Oeste. Que isso? É pra lembrar do RG. Saudades. Tá bom. E o time? Eu vou dizer. E o time? Aqui é São Paulo. Opa! Tricolor. Fazedão. Essa vitória contra o Marília foi importante. É, todo mundo ligou. Mas ó, querendo ou não, Sombra, depois que o Aidar foi lá no vestiário conversar com o Muricy, o São Paulo só ganhou. Ganhou no Campeonato Paulista, ganhou na Libertadores, agora voltou a ganhar no Campeonato Paulista. Ou seja, apararam as arestas, Montinha. Pode ser coincidência, né? Pode ser coincidência, concordo. Mas que não pagou os jogadores também? Mano, contra, o cara fez a dele, velho. Contra o Marília não é o melhor jogo. Não pagou os jogadores também, mano? Ah, tem isso também. Mano, contra o Marília, qual que é uma pararesta? Calma. Bom, velho, para. Mas várias coisas. O Marília acabou, gente. Diga aí, Thiago. Caído já. Mas se tivesse perdido, todo mundo metendo pau. Fala tudo que você quer falar do Tricolor, Thiago. Cara, bom, antes de tudo, que a ligação caia, que os caras aí estão caindo todos. Queria participar do segundo campeonato de pôquer aí do estádio 93. Cara, o Dodô, segundo o Aguinaldo, que tem no mãos mágicas. Olha, bate o flop. É mão de médico, é tão lisa. Vai puxar uma lisa, mas vai dar uma porrada na sua boca. Na minha bunda? Da onde você quer aqui, irmão? Só quer uma? Pode ser pro final do baralho. Final do baralho. Final do baralho aqui, ó. Então vamos pegar a última. Pega a última, então? Tá bom? Fechou? Ó. Beleza. Saiu As de espadas. Boa. As de espadas. Você tem o direito de dar 1 quilo ou 10 quilos de alimento não perecível? Você escolhe. Ah, vamos pro 10. 10. Ah, lógico. Tá certo. Tá escrito. Tá escrito. Agora você já pode falar do Tricolor. Cara, eu tenho esperança aí que o nosso Tricolor vai pra cima, a gente vai conseguir classificar aí na Libertadores. Paulista é obrigação, vamos ver o que acontece aí nas quartas e nas séries, mas Paulista é obrigação. A esperança agora é Libertadores. Acho que o São Paulo tem time suficiente, precisa começar a jogar, mas tem time suficiente pra ir lá pra cima, sim. Acho que se pá ainda conseguimos passar o Corinthians nessa classificação. Pá, o São Paulo só depende dele na Libertadores. Depende de nós. Só depende dele. Só que eu acho que se o São Paulo empatar com o São Lourenço, sim, com um empate contra o São Lourenço, eu acho que aí o São Paulo vai, fica com 90% da mão na vaga. Se empatar contra o São Lourenço. Porque o São Paulo vai pra 7 e o São Lourenço estaciona nos 4, não é isso, mano? Isso. Estaciona nos 4. Positivo. Um saldo bem atrás. E com um saldo menor. Com um saldo pior que o do São Paulo. O São Paulo depois vai pegar o Danúbio. Tudo bem, pode perder até pro Danúbio lá? Pode. Um Danúbio sem muitas pretensões, né? E o São Lourenço joga contra... O São Lourenço joga contra o Corinthians aqui. Ah, mas o São Paulo não pode pensar em perder pro Danúbio, não. Não, não. São Paulo tiver... Eu sei, eu entendi, mano, o seu raciocínio, mas se o São Paulo estiver pensando em próxima fase, tem que ir lá e tem que moer o Danúbio. Né? Garantido. Não é que você tem que ir lá e ganhar, tem que ir lá e fazer saldo ainda. Eu acho por mais que o São Paulo tenha um saldo positivo ainda. São Paulo tem 6. Se o São Paulo fizer 10 pontos, o São Paulo vai passar. Dificilmente, eu já vi casos de time ficar fora com 10. Com uma vitória e um empate, eu acho que o São Paulo passa. Até porque uma vitória e um empate. Eu acho que passa com uma vitória e um empate. Se o empate for contra o São Lourenço, sim. Se for contra o São Lourenço, se não for contra o São Lourenço. Não, claro, mas eu tô falando. Gente, eu não tô falando matematicamente. Eu tô falando por achômetro. Porque o São Lourenço, claro, o São Lourenço se ganhar do São Paulo, ele empata em pontos com o São Paulo. E ele vem jogar contra o Corinthians animadão. Mas ele joga contra o Corinthians aqui. Agora se ele empata. Não é parada fácil. Não. O São Paulo vai jogar contra o Danúbio lá. E aí, de repente... Mais fácil. Eu acho que se o São Lourenço não conseguir vitória contra o São Paulo, ele vem muito desanimado e joga contra o Corinthians. Agora, se ele vencer o jogo, ele mostrou que ele pode complicar o Corinthians. No jogo de volta, o São Paulo precisa de 4 pontos. Entendeu? 4 pontos. Uma eu acho que o São Paulo precisa de 4 pontos. Uma vitória e um empate, eu acho que o São Paulo passa. Mas vamos supor que o... Se ele perder do São Lourenço? Se perde. Aí empate sem São. Eu tô falando que o São Paulo precisa. Não tô falando que o São Paulo... A matemática correta, Martinha. São Lourenço, entendeu? Eu tô falando. Precisa de 4 pontos. É que se o São Paulo ganhar 4, vai pra 10. Se essa derrota... Aí o São Lourenço tem ganhado do Danúbio e tem ganhado do Corinthians. Se essa derrota for pro São Lourenço, aí o problema é que o São Lourenço teria que, no máximo, empatar com o Corinthians. É, não pode ganhar do Corinthians. E tem um saldo também. Né? O São Paulo não pode nem pensar em perder pro São Lourenço. Também acho. Porque senão vai depender de pontos contra o Corinthians na última rodada. Justamente, esse ponto que o São Paulo tem que ganhar tem que ser contra o São Lourenço. Se ele perder do São Lourenço, complica o São Paulo. É, mas depende de como vai ser Corinthians e São Lourenço também. Né? Não, mas independente de qualquer coisa, Sombra, se o São Paulo empata com o São Lourenço não faz 3 pontos em cima do São Paulo. Ou seja, nesse confronto, São Paulo leva vantagem. Já foi. E diretamente eles brigam pela segunda vaga. É verdade. Para que o São Paulo não dependa de pontuação contra frente, o Corinthians, né, eles precisam ganhar ou então pelo menos empatar. E mantém os 3 pontos e o salto em cima do São Paulo. São Paulo não pode ir pro jogo do Corinthians precisando do resultado. Só me responde uma coisa, mano. Caso o São Lourenço venha perder esse jogo, ganhar esse jogo do Corinthians, o Corinthians pode entrar na última rodada brigando pela primeira classificação do grupo também, né? Não. Se o São Lourenço ganhar o jogo, é isso que eu tô falando, gente. Se o São Lourenço vencer o São Paulo e vencer o Corinthians, o Corinthians vai... Mas o Corinthians já deve ganhar a casa aqui do Danúbio, você tá louco. Será que não briga? Olha, Portugal, 9 vai pra 12. Tá complicado, ó. O Corinthians, ele tá com 9 pontos. Se ele ganhar mais uma, tá certo? Independentemente de ser contra o Danúbio, São Lourenço ou São Paulo, ele já vai pra 12 pontos. Já era. Automaticamente, ele já vai estar classificado. Nesse grupo aqui, se o São Lourenço vencer São Paulo e Corinthians, eles chegam a 9. Mas e a última rodada contra o Danúbio? Então, mas eles, no máximo, com 100% de aproveitamento, só podem alcançar 12 pontos. Empataria. Seja, se o lógico. Aí vai São Lourenço ganhar os 3, vai pra 12. É muito difícil de acontecer. Eu duvido que o São Lourenço consiga vencer. É difícil, mas é possível. Não, eu duvido que o São Lourenço consiga vencer os 3 próximos jogos. Duvido. Também acho, pelo jogo que ele fez aqui. O que mais quer falar, Thiago? Fala do tricolor aí, Thiago. Bom, putz, o time tá lento. Isso eu concordo com vocês, mas não acho que é o fim do mundo, não. Acho que é um pouco mais de jogo. O Michel Bastos tá comendo a bola, o Ganso tem que acordar. E os laterais que a gente tem, ainda não via que vieram, não. Então, a lateral de São Paulo ainda vejo algum problema. E o Carlinhos, no primeiro tempo contra o São Lourenço, foi muito mal. Segundo tempo foi bem. É, mas ainda não vi nenhum jogo dele que tenha me convencido. O Bruno acho que até apoia bem, mas defende mal. Puta, o Aldo achei, pior ainda, né? O Bruno eu vi pior, cara. Eu vi o Bruno atacando muito mal. Muito mal, viu, cara? Mas o Carlinhos também não vi muito o que veio. Acho que o Reinaldo, acho que não é a nossa melhor opção, mas alguns jogos têm jogado bem. Então, não, ainda acho que é questão do Muricy fazer o trabalho dele aí, de colocar o povo para correr no treino, para continuar correndo no jogo, como o povo aí do Corinthians falou que faz, né? Mas é... Acho que é mais vontade mesmo. Não sei se dinheiro, se os atrasos atrapalharam aí, mas o time é bom. O time é bom. Mas ó, o time de São Paulo é muito pesado, amigo. Acho que o Muricy poderia rever os conceitos dele. Por exemplo, se Thiago Mendes é bom jogador, ele poderia dar mais chances aí pro Bosquilha. Quem sabe esse Evandro, que entrou ontem, também não comece a ganhar um pouco mais de oportunidades aí no decorrer do ano. É, mas a característica do Muricy não é essa, mano. Mas não é essa. A característica dele é morrer abraçado com o Luiz Fabiano e com o Ganso? Ele vai morrer abraçado. Ah, mas aí eu acho que é tiro no pé. Eu acho que o Muricy tinha que arriscar de qualquer forma. Mas bom, eu acho que a característica do Muricy é essa. Ele vai morrer abraçado com Luiz Fabiano e Ganso. É que eu acho que precisa de uns caras com vontade. Que nem o Centurion corre, mas no último jogo, por exemplo, o da semana passada, Libertadores, ele tomava uns trancos e caía. Então também não adianta ser muito rápido e não conseguir evoluir o suficiente. Um tranco ele cai, né? Mas o São Paulo tava precisando de um cara que nem ele. Pô, mas o nego tomou tranco e tomou falta, pô. Não. Qualquer jogo de corpo tá pedindo falta no chão, né? Ah, mas o amigo, ele não é o Breno, mas ele incendeu o jogo. Ele é bom jogador. Ele vai pra cima. É verdade, mano. Vai pra cima, ele não tem medo. Mas ainda acho que falta um cara e é o cara que a gente precisa. Falta um cara encostado. Eu acho que é um cara que corre, mas, por exemplo, o Bichão Bastos corre e tenta ir pro gol e chutar. São Paulo ninguém chuta de fora da área, então... Precisa de um cara que corra, que aguente carregar a bola e que tente finalizar também, né? Raí. boa, Kaká fazia bem também. Falando dos melhores de todos os tempos. É claro que a coisa tá feia, mas vendo o jogo do São Paulo com o São Lourenço, ele meteu uma bola, o Ganso, pro Carlinhos dentro da área, ele finalizou. Mas vai ter no jogo inteiro, mas vai. Mas se ganha o jogo e é 1-0, todo mundo ia falar, porra, não, foi o jogo porque inteiro. Tava fechado. Foi a única bola que acertou. Foi a única bola que ele meteu o jogo todo. Bom, Thiago! Fale. Cara, grande abraço pra você. Deixa o seu palpite. São Paulo e Palmeiras. Aliás, tem chupa delivery, hein? Sim. Chupa delivery. Quinta-feira. Você sabe como funciona o chupa delivery? Com certeza. Então, torcedor do Palmeiras e torcedor do São Paulo deve mandar um e-mail pra chupadelivery@97fm.com.br. O torcedor do São Paulo manda o nome de um palmeirense com o telefone do palmeirense. O torcedor do Palmeiras manda o nome de um São Paulino com o telefone do São Paulino. Mas não pode avisar essas pessoas. Não pode avisá-los. Se o São Paulo perder, o Domênico vai ligar para um São Paulino indicado por um palmeirense para dar um chupa ao vivo no ar. E se o Palmeiras perder, ou eu ou Mota, ou ambos, ligaremos para um palmeirense para mandar um chupa ao vivo no ar. O Mota não vai conseguir. Não, vai se vou fazer, é só fazer o chororô que eles já ficam todo nervosinho. Como que é? Valdinha, Valdinha. Aí você toma uma traulitada e depois você não vai aguentar o Palmeiras. Aí você não vai aguentar o porco aqui. Mano, Palmeiras é freguês de São Paulo. Olha, Palmeiras é freguês de São Paulo? Pega aí, geral. Ô, Thiago! Ô, Domênico, é freguês de São Paulo? Não estou preocupado com isso, meu rival não é o São Paulo. Ai. É o Corinthians. Nossa, acabou com o mal. Ah, então não importa se perder, né? Boa, imagina. Domênico. Ficaria então, preocupado se fosse então perder por isso. Então o Oswaldo tem razão. O Oswaldo tem razão. Ninguém vai morrer mesmo, só um minuto. Ele é treinado. Então vamos lá, vamos desenhar na lousa, porque é difícil às vezes para os caras entenderem a coisa. Vamos desenhar. Eu sou torcedor do Palmeiras. Então. Eu não sou... Presta atenção, Mota, eu tô desenhando para você. Às vezes precisa desenhar três vezes. Então vamos lá. Posso falar, então? Vamos lá. Eu sou torcedor, eu posso achar o que eu quiser. Ele, como treinador do Palmeiras, ele não tem que achar porra nenhuma. Ele tem que ganhar o jogo. Ele é pago pra ser treinador e ganhar qualquer tipo de jogo. Entendeu ou não? Não, mas você falou que não importa o rival. Se a gente perder, dane-se. Você deu razão pra ele. É difícil, hein? Continua o problema. Melhor seguir. Ô, Thiago. Nem desenhando, não. Vale. Tudo de bom pra você, cara. Tá bom, um abraço aí pra você, pra todo mundo, e eu amo ela pra minha esposa. Então tudo de bom pra você, isso. Valeu, fica na linha, o Bar vai falar com você, tá bom? Beleza. Tem que ter calma, viu, Domênico? Calma, Domênico. Eu tô calmo. Não parece. Ô, Thiago. Mas o meu papel é não parecer, meu. É uma representação, não. É uma representação, então tá bom. Vocês não percebem. Mas pega aí os confrontos agora, porque o pessoal tá curioso. Quem ganha é verdade, São Paulo e Palmeiras, só vê quem ganhou mais. Se o Domênico não foi buscar os números na internet, é porque o Palmeiras perde. Eu acredito não precisa, nisso, cara. Eu não precisa sei, buscar os números. São Paulo tem mais vitórias que o Palmeiras. Ah, é? Sim. Eu sou. Mas é um cara honesto. Mas não é, eu não brinco com números do Portugal. História do futebol mostra, eu não tô brigando. Você não entendeu. Mas muito freguês não, ou é equilibrado, falando sério? Ah, não lembro agora o número, eu não lembro. Sei, eu sei. São Paulo deve ter umas 5 vitórias a mais. O agravante entre São Paulo e Palmeiras não é só a diferença. É mais o negócio do... É porque se, quase sempre que tem mata-mata. Ah, jogo decisivo. Nas Libertadores. Jogo decisivo, os caras levam muita vantagem. E... É. Teve uma Copa do Brasil na semifinal também. Libertadores, o Palmeiras com o São Paulo é igual o Corinthians com o Palmeiras. Não ganha. Teve uma vez. Libertadores não ganha. Foi nos pênaltis. Pênalti é empate técnico. Teve uma vez, já existiu o estádio no 87. E aí, São Paulo e Palmeiras estavam brigando. Acho que era naquele Super Paulistão. Que ia decidir quem ia disputar com o Ituano. São Paulo ganhou, sabe por quê? Foi? Pelo cartão. Eu tava nesse jogo. Teve o gol do Gustavo Neri. Imagina. Eu falei, porra, né? Não teve o gol do Gustavo Neri? Teve o gol do Gustavo Neri. Você lembra que quando o cara tomava cartão, os caras comemoravam como se fosse gol? É. Aí o São Paulo. Um dos regulamentos do Campeonato Paulista foram ridículos, cara. Você pode entrar pra história. O Palmeiras foi eliminado daquele jogo por causa de um cartão. Cartão amarelo, cara. É zicado o Palmeiras. Amarelo ou vermelho? Não lembro. Era cartão. Sombra, foi esse jogo que o Rogério fez um gol de falta por baixo da barreira no Marco? Também teve um jogo que eu tava... Esse outro jogo, eu não lembro. Esse jogo que o São Paulo, que o Sombra tá falando, o Palmeiras acabou, acho que empatou o jogo, né? Empatou o jogo, foi empate. E o Palmeiras perdeu por causa de um cartão amarelo que tinha mais. Que zica, hein? Se eu não me engano, foi o Marcinho Guerreiro que tomou. Hein? Ah, o Palmeiras não leva a sorte com o São Paulo. Quem? Marcinho Guerreiro, um volante Marcinho Palmeiras. Paulada? É. Que veio do Figueirense, não é? Que fase, hein? Era isso aí mesmo. Ô, Thiago, um abraço pra você, fica na linha. Foi 2001 isso aí. Valeu, fera. Abraço. Se não me engano, foi em 2001. Esse jogo aí. Por aí, por aí. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Record difícil de bater, não, mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim e acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro. Faça com a HDI e também você vai economizar muito tempo. Aí você fala, pô, bati o carro. É só passar no HDI Bate Pronto e em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, boa, também no oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Um abraço pro Nelson Pazini, o advogado. Ô, grande Pazini, meu. Meu vizinho, Nelson Pazini. Semana passada, eu tô passando ali perto da tua casa, descendo a Joaquim, eu vi ele lá. Fumando, ô, Paz, larga esse negócio. Larga, aí, Pazini. O Pazini é sempre um bom papo na calçada. Sempre, eu passei gritando pra ele: Pazini! Tá pô, o Pazini ouvindo. É parceiro, cara. Tá sempre ouvindo, assistindo. É, o Paz é nota mil. Pô, um abraço, Pazini é fera, velho. Esse é sangue bom, cara. Esse é. Muito bem, estamos chegando à final de mais um Estádio 97. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 tá foi o Cláudio de Souza Júnior. Você assistia Clube do Mickey? Quando era moleque, lógico. Grande Mickey, mas tinha o Clube do Mickey, tinha o Bozo. Porra. É, que o Clube do Mickey vem até antes. É antes. Era o melhor Bozo era aquele que era muito louco. O que era legal também, que eu adorava, era o Banana Split, lembra lá? Lembro. A música era legal, como que era a música? Era do Mickey. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Que cara? Lá, lá, lá, lá, lá. Era Monkeys aquilo? Não. Banana Split é uma coisa, Monkeys era o cereal. A música não. A música não? E Monkeys era um tesão, meu. Também, é. É Monkeys, sim, hein? Não, a música... Olha... É Monkeys? Pega aí. É Monkeys? Pega aí, Domênica. O lá, lá, lá parece o Monkeys, o refrão, lá, mas a lá, música... Lá, lá, lá. Ô, Domênica, pera, uva, maçã ou salada mista? Ah, pro inferno você. Olha, trilha Banana Split. Lá, lá, lá, lá. Então vamos encerrando o programa ao som da trilha do Banana Split. Quem ganhou a camiseta, fitcamisetas.com.br. Agora, Dudu. Foi o Cláudio de Souza Júnior. Obrigado por ficar presente. Não é Monkeys, não. Olha. Não.